do mob e um dodinha vou jogar. O cast vou checar. Vai que tem um episódio novo e ouço, eu gosto de jogos. Vamos lá! Atenção, atenção, Transebeck! Gosto de jogos. Ao top de quatro já vai! Já, já, já, já vai! A party vai bombar. Na heroica do WoW vou usar alt pra relaxar. Promo vão lançar. E o review que vou checar é o do cast. Eu gosto de jogos. Gosto de jogos. Gosto de jogos. Gosto de jogos. Gosto de jogos. Gosto de jogos. Gosto de jogos. Eu estou nostálgico. O 64 vou ressuscitar e o Mario Kart vou jogar. Pego o busão enquanto emulo um Pokémon bolado. Eu ouço, eu gosto de jogos. Baixo, frente, sou. Gosto de jogos. Amigos vou chamar. Depois de umas biritas no Just Dance vão avassalar. Quando geral cansar, Street Fighter vai rearimar e o Zangief vai reinar. Geral vou expulsar, porque sou mais um pepeca. Na DX vídeos vai rolar. A madrugada chegou, todos vão pras suas casas. E no Twitch baixo frente soco. Baixo frente soco. Baixo frente soco. Baixo frente. Baixo frente soco. Gosto de jogos. Baixo frente soco. Gosto de jogos. De volta em 2014 para falar sobre uma das franquias mais famosas da Nintendo e do mundo, um dos personagens mais populares e faz parte da cultura pop em geral, aquele macaco grande de gravata vermelha, o Donkey Kong. Exatamente, os macacos mais bem vestidos que eu conheço. É de gravata, né? Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Papai Ninja, também conhecido como Ninja Inimigo, e nessa semana aqui com a gente, tem lá... Dança do Macaco. O Johnny Bravo, dança o macaco comigo. O Cebolinha Cabeludo, Diego GC. Eu não gosto de bananas. Nossa. É, vocês gostam, desculpa. O Fernando Chias. O X não é de macaco, não. É de Xuxa. É. O Cavaleiro Kong Predão Urbano. Opa, barreu meu principal meio de transporte. Seu do Pica-Pau, do dos Anões, dos Seus Anéis. O Chinês Flamejante 69 com um número muito sugestivo. Ah, e aí? Jacaré não come banana, mas rouba banana, né? Isso é um fato. É só um filho da puta mesmo, né, cara? É, só pra escrotizar. E o MC Sunday Gui. Olha, eu tenho um conjunto de boné e gravata vermelhos. Olha aí. Vamos aí. Tem banana? Quero ver quem faz melhor. Tem banana? Sempre. Tá usando ele agora, né? O Diddy Kong é o maior chiquetinho da Nintendo, moleque. Mas beleza, falaremos sobre isso. E é isso aí. Nessa semana nós vamos entrar em barris, coletar bananas, ficar muito irritado com aqueles crocodilos bolados, mandar o... Montar em rinocerontes, ser macacos que ficam em cima de papagaios bolados, respirar debaixo d'água, montando um peixe espada e puta que pariu. Tudo isso muito mais depois de e-mail. e-mails. Que saudade, né? Boa noite, Rebeca Tocantins. Boa noite, Douglas Rodrigues. Sejam bem-vindos à gravação de e-mails do Baixo Frente Soco 2014. Pula pra Zil, Zil, Zil, Zil. Sim, obrigado, mas por que você pode chamar ela por isso? Por isso? É, porque me deu vontade. Por que eu chamei ela de Tocantins também? Revelando o segredo a tanto oculto e esquecido na humanidade. Pois é. Nós estamos aqui nesta gélida noite carioca do 13 de março. Tá frio aqui hoje, cara. Tá bizarro, assim. Frio não, assim, tá ventando. Tá agradável. Frio nunca tá. E vamos ler os primeiros e-mails. Clima temperado. Um clima nórdico. Um clima europeu. Quando falam temperado, eu penso em rango, cara. Não passa não. Rebeca, por favor, primeiro e-mail aí. Então, gente... Ah, peraí, antes de gravar o e-mail, deixa eu só fazer um pouco de programa da Xuxa aqui e mandar uns beijos. Pode mandar beijo. Eu queria... Já que faz muito tempo que eu não apareço, então eu queria mandar um beijo para umas pessoas. Queria mandar um beijo, primeiro, para o meu amiguinho Art May Cry. Eu queria mandar um beijo pro Art May Cry aí, do açougue, que apoiou a gente aqui, que o Maguila veio lutar aqui, foi que ele ajudou. Porque ele foi muito fofo falando de mim no podcast dos ouvintes. E eu queria mandar um beijo também pros meninos que fizeram o podcast dos ouvintes. E eu queria mandar um beijo pra galera do grupo do Baixo Frente Soco, que a gente sempre conversa lá, e principalmente para os meus amiguinhos que ficam fanboyzando Metal Gear junto comigo. O Amir. Em especial o Amir, o Amir Lion. Amir Lion, de Holy Bridget. De Holy Bridget, exatamente. E especialmente, principalmente, queria mandar um beijo pra minha alma gêmea, Debs. Debs. Debs, my love. Um beijo pra você. Debs. Quer dizer que você mandou um beijo agora pra 576 pessoas, de uma vez só. Do grupo do Baixo Frente Soco. Porque tem muito amor no meu coração. É verdade. 576 já? Legal. Tem 576. Olha aí, o grupo que mais cresce no Brasil. Muito bom. E a Rebeca agora vai ler o primeiro e-mail do ano. Do ano, então, cara! Do ano passado, né? Mas... De 2014, aí. Finalmente, eles estão com vergonha na cara. Opre! Vai lá, Rebeca. Então, vamos lá. Fala, galera que gosta de jogos e diversão. Aqui quem vos escreve é o Cabeça, de 20 anos, estudante de Direito de São Paulo, USP. Estou mandando este e-mail não para deixar minhas impressões sobre um programa específico, mas sobre todo o BFS. Olha que bonito. Acompanho o trabalho de vocês há um ano e, por ser consumidor e produtor da mídia podcast, posso dizer que vocês são o melhor podcast de games do mundo. Opre! Olha só, uma opinião abalizada de um consumidor e produtor de mídia podcast. Olha que beleza. Digo isso, pois vocês conseguem oferecer um conteúdo praticamente impecável no que diz respeito aos jogos e seus desdobramentos. Tudo isso mesclado com a diversão. Essa combinação gera o produto de entretenimento definitivo. Baixo Frente Soco.com. Muito bom. Algo nunca visto por este interlocutor. Nunca visto um produto que você nunca viu. Repito, nunca viu. Cabeça virou o maior fã de vocês, né? O maior fã de vocês. Em meio a tantos elogios, devo dar destaque àquele que considero a pedra fundamental do Baixo Frente Soco. Pedra fundamental! Tá, peraí, ele vai falar de mim de inimigo, né? Não, o senhor Ilapso. Chupa. Óbvio que sou eu. Chupa humanidade. Olha só. Quando ouvi o primeiro Baixo Frente Soco, fiquei surpreso com a quantidade de conhecimento que ele tinha sobre jogos e diversão. Logo concluí que, assim como Paulo Vinícius Coelho nasceu para conhecer futebol, o jovem Ilapso nasceu para este tema que tanto gostamos. Acesse aí o Twitter Cantadas do PVC. É o Twitter que tem. Pois é, olha só, Cabeça, hoje nós estamos aqui, na verdade, com duas pedras fundamentais do conhecimento videogame. As pedras fundamentais mesmo são, de fato, o Mestre Splinter e o Ninja Inimigo, né? Mas a águia dourada que tem no topo, aí... Não, mas em se tratando de conhecimento videogameístico e quadrinístico. A gente e... é uma águia de duas cabeças? Não, é porque são quatro águias. É, somos nós dois, a Rebeca e a Debs. Ah, é. Pode crer, pô. Os melhores de todos. Com certeza, ó. Mas nós estamos aqui diante da Elapsopédia e do Dai Glossário. Dai Glossário! Opre! Colocar um trademark aí nesse nome. Enfim, continuando o e-mail do cabeça do Red. Por fim, gostaria de pedir, implorar, suplicar para que toquem a entrada musical da edição 127. Vulgo, geral tá jogando no embalo do meu som. Caramba, essa música, ela gruda muito na cabeça. Disco, não foi a primeira vez que tocou, não foi no 127 não. Foi no 90 e pouco. Mas aí o Zé Buceta vai tocar aí agora pra você. Mas é sério, juro pra vocês, gente, volta e meia essa música aparece na minha cabeça do nada. Eu tô fazendo alguma coisa aleatória e começa. Geral tá jogando, tá jogando, tá jogando no embalo do meu som. Porque eu gosto de jogos e também dos anos da diversão. Assunto tão shows. Dentre as aberturas musicais apresentadas por vocês, essa é aquela que chega ao nível épico, diz o cabeça. Vamos quase todas as músicas existentes. Vamos animar essa abertura. Vou falar aqui com o nosso animador de festa agora. Chama aí. Não, vai. Cara, agora eu fiquei em dúvida. Ele diz superando quase todas as músicas existentes. Existentes da podcastosfera não, ou da humanidade em geral? Não, Nona Sinfonia e Pan. Caramba, batemos no Beethoven? Faz sacanagem, a gente batendo no surdo, rapaz. É. Enfim, uma vez que poucas composições conseguem bater a combinação do autotune com o show-osh do Akuma, não podemos deixar essa lenda morrer. Bom, vou ficando por aqui. Mando um forte abraço a todos do BFS e obrigado por tudo, seus putos safados. Valeu, seu puto safado, pilantra. Aqui, Rebeca, eu pedi aqui pro pessoal aqui no grupo do Baixo Frente Soco no Facebook pra fazer perguntas a Rebeca Lioshi, que você ia responder aqui durante a gravação. Olha e aí o Nini, né, o Crusher, ele perguntou por que a gente não chamou ele pra gravar. É, por que não? A resposta é porque eu quis. Porque você é um ditador. Eu vou chamar agora. É, o Rafael Frumento, o Evilzinho, ele perguntou se o e-mail dele vai ser lido. Não vai, porque eu não tô vendo nenhum e-mail dele aqui. O Nicolas Mateus, que é o sidekick do Sacete Patinete, ele perguntou se tem alguma chance do Art May Cry conquistar a Rebeca e deu um percentual. Menos 295%. Olha que escroto. Então, pela terceira vez, eu direi em seguida: perdeu! Friends of Rebeca, ataca de novo. Art May Cry, você já fique feliz que eu te mandei um beijo e fui legal com você. Uhum. Mas tenha em mente que você tem 15 anos. Uhum. Entendeu? Você tem praticamente a metade da minha idade. É complicado. Tsundere do mama, né? Tsundere! Tente de novo daqui a 10 anos. Aí a diferença de idade não vai ser mais tão gritante. Olha só, o Fabrício F. Mello perguntou quando saiu o episódio de Mass Effect, porque ele ia participar, e eu digo que sairá. É, o Guilherme. Se chamar Vivi. É, já tá chamada. Inclusive, ela também ia gravar aí num dos dias que teve o tiroteio e eu não pude chegar porque teve tiroteio. Ela não pôde porque pegou trânsito. O Guilherme Berwald pergunta quando é o próximo episódio. Ele já tá ouvindo quando ele souber a resposta. O Crusher, de novo. Crusher tá aí? Crusher, não tá. É, ele pergunta quando a Rebeca vem pro Rio de Janeiro. E que você só enrola. Ele tinha que perguntar quando é que você vai pra São Paulo, né? Porque já que ele mora em São Paulo, é mais fácil. Olha, sim. Toque sim. Tá aí, ó. Eu lá. Mas é mais fácil ela ir pro Rio, né? É verdade. É porque é a família, né? É. O Ismael Félix. Peraí. Cruxe, eu quero ir a São Paulo este ano, que vai ter a Brasil Comic Con. O nome é esse, é Comic Con Experience. Porque eu quero ir que vai ter. O James O'Barr, que é o criador do Corvo, vai estar lá e eu quero muito ir. Aí se eu for, eu vou te visitar. Pode ir, claro. Tá vendo? Ela gosta mais de mim do que de vocês. Chupa desse. O Ismael diz que não gosta de RPGs e acha todos muito chatos. Não sou um true gamer por causa disso? Rebeca, responda. Como é que é? Desculpa, não vi. Ele pergunta se ele não é um true gamer, porque ele não gosta de RPGs e acha todos muito chatos. Não, ele é um true gamer quanto qualquer outro. Ah, na verdade, eu odeio esse termo, true gamer. O que é um true gamer? É um true gamer. É um jogador da verdade. Jogador verdadeiro. É o cara que joga. É o cara que não mente no jogo. É o cara que joga o jogo de verdade. verdade. É um cara que joga um jogo justo. Então já não gostei. O Guilherme Rubio, que usa um kippá na foto dele de perfil. Que eu encontrei esse cara hoje lá no campus, ele me perguntou da careca. Porque é judeu, ele, ele deve ser, né? Tá com, cara, ou é um kippá isso aqui na foto dele. Parece um kippá. É um kippá, isso é um kippá, ele é judeu. É, também sou. Aí eu encontrei ele hoje, queria até mandar um abraço pra ele, porque eu encontrei ele na pressa, ele me perguntou da caneca. Eu falei, eu acho que eu tenho uma na minha mesa, se eu tiver eu te passo. E eu descobri que eu não tenho, mas a caneca que eu deixava lá na sala. É, ele pergunta onde que tá o dossiê Tectoy, e eu te respondo que tá no cu do Mestre Splinter. É, não precisa nem perguntar a Rebeca. O Janderson, manda um beijo pra mim? Não? Um abraço então? Não também? Bom, tentei. Mas pode, manda aí, Rebeca. Beijo, Janderson. Pronto, viu como... Aí, otários. O Lucas Conceição pergunta, quem volta primeiro, Jesus ou a franquia Half-Life? Jesus. E o Rodrigo de Azevedo Fernandes pergunta, Rebeca, assim como o Catra, você já... Foi ótimo. Olha, prefiro não comentar. Porra, Cruz, você já? Claro, né? Porra, Daigo, você já? Devo ter. O Thiago Cirilo. Rápida aí, né? O Thiago Cirilo, mas agora Batman. Daigo, responde essa. Batman. O Maurício Félix, Rebeca, qual é o pior Silent Hill na sua opinião? Sei que o 2 é o melhor, mas tenho dúvida sobre o pior. E como você é manjadora, olha aí que termo escroto. O Rio de Janeiro não é um bom termo, cara. Não. Mas beleza, vai, Rebeca, qual é o pior Silent Hill? O pior Silent Hill é o Book of Memories do PS Vita. Cara, eu nem sabia que existia isso. É tipo um Diablo de Silent Hill. O Guilherme, que é judeu e assim como Jesus foi, mas voltou, pergunta, qual é o segredo para ser a melhor de todos? Não tem segredo. Não tem como eu passar esse segredo, porque mesmo que eu passasse, ninguém conseguiria. É uma coisa que você nasce sendo, sabe? Não é uma coisa que você aprende, não é uma coisa que tem uma técnica. Então você nasce maravilhosa, não tem como. É o lepo-lepo, né, Rebeca? O Murilo Cassel pergunta, se o Tanquinha vai voltar, Rebeca? Se eu disser que vai, vai. Entendi, vai voltar ou não? Tô pensando. O Rodrigo, que trabalha. O Rodrigo trabalha aqui no prédio do lado do meu, aqui que eu moro. É mó bizarro. Ele fala: tô indo a Brasília semana que vem a trabalho e terei uma noite livre. Onde devo ir? O que tem de bom pra se fazer à noite? Fala, Rebeca. Brasília. Olha. Não sei, mande um e-mail. Já sei. Eu vou te botar em contato com o Art May Cry, aí vocês saem juntos, pode ser? Ele não te falou pra sair não, não sei se você entendeu errado, ele só perguntou onde devo ir e o que aonde devo pra se fazer à noite. Ele não te falou. Vai jogar fliperama com o Art May Cry. Entendi. E o BFS Origins? Gravamos em janeiro. Vai ao ar em breve, daqui a, sei lá, algumas semanas aí. O Fabrício deve ser judeu também, porque ele foi e voltou igual Jesus e perguntou qual foi. Caramba, quantos judeus? Qual foi o primeiro RPG que você zerou? Eu? É. Caramba, não lembro. Não lembro. Nossa. E ele tem um chapéu de sombreiro aqui no perfil. Muito antigo, caramba. Não lembro. Mas eu sei que tinha um muito, muito, muito antigo que eu joguei no Mega Drive, que eu, se não me engano, chama Kadesh. Kadesh, é. Aham. Uhum. É da Python. Que depois virou um de The King of Fighters. K apóstrofo. Ai, que horror. Ah, não é esse, não. Eu acho que foi o Kadesh que eu joguei, mas eu não lembro. O Adão Palmeira, que tá com a foto do Spawn Anjo aqui no perfil, ele pergunta, Pebs, você gosta de jogos? Eu tenho que responder mesmo. Você gosta de jogos? Eu não sei. O Ravemirmo, o Ravemirmo diz que ele tá esperando a imitação do Victory Bell. Não... Ah, tá. Depois eu vou gravar ele. Tá bom. O Robson pergunta. Tem que ter uma preparação, entendeu? Não dá pra. Não é assim, não é de primeira assim. Bebs, pergunta o Robson aqui. Cadê as meninas do Gol em mais podcasts do EGJ? Cadê? Cara, eu gostaria muito que elas participassem, mas é aquela coisa, a gente não consegue gravar nenhum. Esse Robson foi o que arrumou pra mim um lugar na fila lá no dia. Olha aí, não conseguiu entrar. Aqui não entrou nem ele nem eu, né? O Crusher, tinha uns 15 amigos nossos que entraram, tá ligado? E o Crusher, como ele agora é elitista e não fala com as pessoas antigamente, ele perdoou o lugar. Não, cara, a gente conversa todo dia com os caras, ninguém me falou que ia naquela porra. Eu também não sabia. O Guilherme Matos, pra terminar essa rodada aqui, Quando o BFS vai voltar a gravar um cast inteiro sobre Metal Gear Solid? Se voltar, me chama pra gravar junto? Podemos ver isso e vamos gravar assim que a Rebeca puder e a gente também. Um fim vamos de gravar esse ano. Aí tem que chamar ele e o Amir. Ele e o Amir de Lion de Hollywood. Inclusive, e também a gente tem que gravar o dossiê da Konami, né? Sim, sim, é verdade. Agora, o segundo e-mail aqui, que a gente já tá com quase 20 minutos, é do Túlio Moura, que tem 27 anos, é programador Android, mora lá em Uberlândia. Caralho. Opa. Porque Uberlândia me lembra umas piadas aí que o Crusher vai entender. Copas de boas. E aí, galera, é umas jogos de diversão. Não tem nick de CS porque eu nunca joguei essa porra. Então o nick dele agora é Androidiano. Ele disse que... ele tô com soluço, fudeu. Ele conheceu o podcast há alguns meses através de um post do Pyron no Alvanista. E ele tava anunciando o Eu Gosto de Jogos 147, que foi o último Disco Ninja, um dos últimos. Não, foi o penúltimo Disco Ninja, que foi o Malhação Pre-Night. Escutou, eu gostei, achei a proposta do Disco Ninja bem legal, curtiu o conteúdo e também os participantes. A partir desse, escutei a maioria dos podcasts que saíram depois. Esse mês de fevereiro, resolvi revirar o baú do Baixo Frente Soco para conhecer a sua gênese. Comecei a escutar os casts desde o segundo, postado em 4 de agosto de 2010, já que o assunto do primeiro não me interessou, que foi a E3 2010. Mandou bem, não ouviu, e por não ter ouvido o primeiro, na época em que você baixou, você perdeu a época em que o episódio secreto estava hospedado no lugar do primeiro episódio. Agora só quando tiver a próxima campanha do episódio secreto. O 2 foi sobre Metal Gear, o jogo que até hoje eu ainda não joguei, mas tenho muita vontade de jogar e vou comprar o Legacy Collection em breve para corrigir essa falha na minha existência. Muito bom. De 99 hits de spoiler na cara, dei stop no cast e resolvi guardá-lo para mais adiante. Mas o que mais me chamou a atenção é que desde os primórdios até hoje em dia, o homem da fase que o macaco fazia e o Eu Gosto de Jogos era muito bom. De lá pra cá, vocês só aprimoraram alguns detalhes, tipo parar de dar aquela chupada com o nariz quando tá... Cara, isso é o Mestre Splinter. É ele mesmo. Aquela evocação do tornado, assim. Mas o Mestre Splinter... o Mestre Splinter agora vai ser mais difícil participar. Então não vai ter mais catarro. Mas a identidade e a diversão já estavam presentes desde sempre. Para voltar às origens do BFS e achar os casts antigos, eu comecei a navegar desde a primeira postagem do site, de 3 de agosto de 2010, e estou indo para os mais recentes. Uma coisa engraçada sobre isso é que parece que eu voltei no tempo mesmo, kkk. As notícias postadas no site e comentadas nos casts são do tipo: lançado StarCraft 2. Tendo lança portátil com 3D sem necessidade de óculos. Anunciada a continuação de Arkham Asylum. Capcom anuncia Street Fighter vs Tekken. PS3 é comercializado oficialmente no Brasil. Império do Mal consegue dia sem imposto. E Sony anuncia sucessor do PSP. Vocês fizeram um cast sobre isso. E por 39. E por aí vai. Pra falar a verdade, eu estou achando legal esse passeio no passado, porque eu não vivi o hype de nenhuma dessas novidades. Sempre gostei de Jogos, mas tive um hiato bem grande. Entre 2005 e 13, eu praticamente me desliguei do mundo de Jogos, mulheres e faculdade. E de um ano pra cá, depois de ter casado e comprado meu PlayStation 3, aí me formei. Que comecei a acompanhar de perto novamente. Reviver as pessoas que formam na frente de outras, sabe? Pois é, cara. Reviver as antigas novidades com BFS está me proporcionando aquele sentimento de expectativa por novas experiências que eu não tive naquela época, mas que posso ter hoje, pois ainda não joguei o 3DS nem a continuação do Arkham Asylum. No mais, parabéns pelo excelente trabalho. E continuo. PS, respondi a pesquisa Hadouken de satisfação hoje. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK guardando esse e-mail, cara. Esse e-mail que eu tô guardando. É, eu guardei, ele foi mandado. Mandou há pouco tempo, achei que tinha mais tempo. Mandou aí no final do mês e eu guardei pra primeira leitura de e-mails do ano, porque é uma síntese do baixo frente foda-se. Representa nós que nós somos aí e vivência. Baixo frente, puta que pariu. Puta que pariu. Eu gostei, cara. Gostei muito desse e-mail do cara. Eu achei curti tanto, né? É. Também gostei. Gostei também. Gostou, né? O F. Mello aqui perguntou se tem a possibilidade de rolar um programa de Phantasy Star. Eu capitanei. No futuro, que se pode tudo nessa porra aqui. Teve de Donkey Kong, não vai ter de Phantasy Star? Eu capitanei esse se for necessário. Passa a foto ali. Linhas hereditárias. Eu queria dar os últimos recados aqui. O primeiro é que o livro do Ludobardo, né, do Arthur Protásio, o Negra Cicatriz, tá à venda aí. Eu não sei se tem com facilidade fora do Rio de Janeiro, mas aqui no Rio tem, e a galera do Rio pode comprar na livraria ali do cinema do Itaú, em Botafogo, tem. E o nosso livro, que ele organizou com o professor Guilherme lá da PUC, e o professor Guilherme abriu o livro, né, com o primeiro texto. O segundo texto, que é o primeiro de quem não organizou, é do tal do Carlos Pivoto, que é o Ilapso, que é o Lorde Fodão das Trevas do Capeta. O Paulo Vinícius Coelho dos Jogos, segundo o ouvinte aí. Tem o texto do Satanás Violento dos Jogos. Lilith também, né, que é o último, inclusive, se não me engano, e é o último antes do próprio do Ludobardo, né, que é o que fecha o livro. É o Jogador de Mil Fases, tá à venda também, e tem a cópia digital já na Amazon há muito tempo, vocês podem adquiri-lo, e nós vamos sortear 3 cópias desse livro aqui no Bastidores do Soco. Eu vou ver como é que chama. Já li, hein? Já li, eu apoio. Já li o Jogador de Mil Fases. É, Jogador de Mil Fases, tem uma página no Facebook, você pode ver a gente lá, muito lindo, autografando. Já não li, hein? Porra, cara, nunca escrevi tanto quanto naquele dia, cara, desde que eu fiz vestibular, assim, foi bizarro. Layer of a Thousand Stages. Um abraço aí pro ouvinte do Café com Games que ganhou o livro, que na, quando a o pessoal do Café com Games levou o livro lá e passou na minha mão pra eu assinar, eu coloquei assim, ouço o Bastidores do Soco, que é muito melhor. Então um abraço aí pra galera do CCG e pro ouvinte sem nome que ganhou o livro. Espero que você tenha se divertido aí com a jornada. É isso, né, ô galera, recados? Contra a jornada. Vamos todos, né? Vamos cantar herói. A Rebeca tá cantando aqui com o Hector Yui e tá lá no Girls of War também. É, eles três não participaram de nenhum dos 4 primeiros episódios do ano, porque eles foram todos gravados aqui em casa ou na casa do Nick Embigo, e foi uma bagunça. Então não achem que o Daigo foi mandado embora, nem que a Rebeca não ama mais a gente, nem que o Crusher não tá por aí. É, e o Senhor da Eternidade também, ele gravou uns episódios aí já. Então tá tudo muito bem, tá todo mundo bem, legal. O bebê... Acabou a leitura de e-mails. Não tem mais e-mail? Não, é esse ano, Ainda não. Não tem drama, né, Rebeca? É complicado, né? É a primeira do ano. Lembra que tem 3 meses que não sai programa, quase. Sim, mas tinha uns e-mails acumulados, não tinha, não. Tem milhares, mas eu vou pedir desculpas para as pessoas e isso ficar pro futuro. Um dia... Eu tenho uma pasta aqui só com esses e-mails, assim. Um dia, haverá um dia em que a Rebeca virá aqui no Rio e a gente vai levar o gravador pra praia e vai gravar na praia os e-mails. Opa, gostei. Vai falar um conecto na praia. Opre. Aí vai ser assim. É, só sei que foi assim. Beleza? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem? Tá, é terça-feira agora, o bebê do Nis Inimigo faz 2 meses. Parabéns pra ele. Oh. Ele faz 2 meses que eu me mudei aqui pra cá também. É, mesmo dia. Oh. Tá, então parabéns pra todo mundo aqui. E fiquem aí com o programa. Foi rápida essa leitura de e-mails, eu achei que tinha demorado mais. Mas tá é com... mesmo, tô com saudade já. É, também tô. Eu estou chorando por dentro. Tem que gravar e-mail. Nossa. Opre. E é isso aí. Opressão. Opre. Opre. Então. Opre. Então. Falou. Beijo. Beijo. Chegou mais pergunta? Beijo pra todo mundo, menos pro Sassi de Patinete. Tem mais alguma pergunta? Yeah. Não tem mais perguntas. Então é. Opa, peraí. Olha só. Não teve não. Acabou. Acabaram as perguntas. Até. Tchau. Diversão na vez. Hoje em dia não existe uma pessoa que escute. Eu desafio, cara, pelo amor de Deus. Nem minha mãe, se fosse pegar pra ouvir um podcast meu, ela ia saber quem era Donkey Kong. Que a coitada comprou os joguinhos pra mim, né? Nintendo, Atari. Ela chama de jogo de macaco, vai dizer que ela sabe o nome exatamente. Jogo de macaco. Comprar um jogo de macaco pro meu macaquinho aqui. Agora, o grande lance é: o Donkey Kong é um dos personagens mais conhecidos do mundo. Ele tá junto com a trupe da Nintendo nessas características de serem reconhecidos fora da cultura dos jogos. Eles acenderam a personagens icônicos do planeta Terra. Quem diria um macaco com gravata fazendo isso? Aquele macaco gorila bolado com uma gravata vermelha e nada mais. O Donkey Kong. Mas antes mesmo dele ser da Nintendo, a gente sabe que ele já esteve fora da Nintendo em outros videogames com um joguinho muito mais ou menos, né? Não, é lá. Aquele jogo é da Nintendo, você sabe, né? É da Nintendo pra todo mundo, né? Mas não é difícil da Nintendo, entendeu? Eu entendi o que você quer dizer. É, não, Donkey Kong é de um personagem de 81, do jogo Donkey Kong, que é aquele que todo todo mundo conhece, do macaco no topo da, da pilha de pilastras de ferro. Macaco no topo do prédio. No topo do prédio, que na verdade são pilastras de ferro empilhadas, beleza? Com uma loura. Então, do Mario, antes do Mario ser o Mario. É, antes do Mario ser o Mario, né? Quando o Mario era só o cara que pula, ele era o vilão. É, na verdade ele era o protagonista do jogo, enfim, ele dava nome ao jogo. É, esse é o personagem de 81. E aí, 13 anos depois, é que ele acabou voltando pra se tornar o personagem que a gente conhece hoje. É claro que no meio tempo, teve lá o Donkey Kong 2, teve o Donkey Kong do Super Mario Kart, que é um Donkey Kong muito maneiro, Donkey Kong com máquina zero na cabeça. Mas foi só em 94 mesmo que ele adquiriu essa roupagem que ele tem até hoje, que é a versão, acho que pode-se dizer, mais conhecida dele. Aos poucos a Nintendo foi criando esse grupo de personagens famosos e carismáticos dela, e certamente Donkey Kong, como um dos primeiros personagens criados por esta, entrou pra trupe clássica da Nintendo. É engraçado que ele nasceu como um vilão, né? Pois é. E no segundo jogo, o Mario é o vilão. O Donkey Kong Jr., ele... É o filho do Donkey Kong. É o filho do Donkey Kong. Mas qual é dele? Você joga com o Donkey Kong também? No 2? Não, no Jr. Ah, no Jr., então. Você joga com o Donkey Kong Jr. pra salvar o Donkey Kong que o Mario aprisionou. Ah, sim. Então o Mario é o vilão. Na verdade era o Jumpman, né, na época. Mas aí, pra você ver... 3, onde não tem nada a ver com nada. Você é um cara com aqueles negócios de detectar inseto, você fica dando com aquele negócio no cu do Donkey Kong. É um negócio muito esquisito, cara. Mas melhor ignorar isso. Olha, engraçado como hoje em dia o personagem ele é tão clássico e exclusivo da Nintendo que não aparece em lugar nenhum, mas o Donkey Kong original teve pra Atari, teve pra Intellivision, teve pra Commodore 64 de 64-bits, né? Tinha o videogame 64-bits, tinha o jogo clássico Donkey Kong. Aí beleza. Tinha pra Famicom, que é o Nintendinho, tinha pra MSX, teve pra Game & Watch, teve pra porra toda. Depois, ele virou, foi consagrado, acho que só no Super Nintendo, né, com a série Donkey Kong Country, como personagem oficial, exclusivo e único da Nintendo. Agora eu queria perguntar pra vocês, quem de vocês nesse primeiro momento gostou pra caralho e jogou muito esse Donkey Kong de subir viga pra dar martelada no macaco? Esse é o famoso jogo de... famoso jogo... jogo 15 da fita de 30 jogos, né? Exatamente. Então, eu joguei na época do Atari. Um primo meu tinha o cartucho e eu jogava bastante esse jogo, cara. Dava bastante legal. Martelado no macaco. Ah, a gente... você não martela o macaco, você martela a porra de barril que tá vindo na tua direção. Jogar o macaco não tem graça. Quando ia rolar o fight, não corre. Diego devia ter 15 versões do Donkey Kong nos 15 videogames que a mãe dele tinha em casa. Diego devia ter Donkey Kong pra ColecoVision, se demole. Eu não tive ColecoVision, seu maluco. Eu tinha Amiga, sei lá. Eu tinha o de Atari, mas era numa fita cassete. Donkey Kong na vida real, velho. Era numa fita cassete, meu. Olha só, eu tive em Intellivision, mas eu não tive o Donkey Kong pro Intellivision, só tive no Atari. Um dos fatos interessantes que a gente comentou no nosso episódio número 5, acho, que foi do Super Mario, foi? 5? Isso. Que ninguém mais consegue ouvir isso, porque tem que entrar no site, não tá no feed, é dos antigos e blá, blá, blá. Mas que a gente comentou... ouve, brother? Porra, não vou ficar pedindo esmolinha pra baixar episódio 5 de podcast também, não. É, tá ligado? Vai tomar no preciso fim. Mais dessa porra, não. Agora, a verdade tá é... tá tudo no forcher lá. Que o Donkey Kong é o Donkey Kong, o Mario é o Mario, mas aquela princesa que o Donkey Kong... é o lance, né? Mas aquela princesa que o Donkey Kong pegou... é a Pauline. Exatamente. É do filme, não é? Não é do filme que é a Pauline? Meu irmão... no filme é a Daisy. No filme é a que virou a Daisy. O Mario, desde primórdio, já tava pegando a mulher do irmão, velho. É muito filho da puta. É, cara, e sempre me lembra. O ano que a Nintendo dedica inteiro pro Luigi é o pior ano da empresa de todos os tempos. É, o ano comercial. Mas a culpa não é do Luigi. O Luigi é maneiro. A culpa não é do Luigi. Coitado do Luigi. O Luigi assim, Luigi is number one. I'm a Luigi. Number one. O Luigi Mansion de o Dark Moon de DS, 3DS é irado. É muito bom. A Nintendo bom, é uma filha da puta. Que empresa de merda. Tomara que morra. Mas... aí, chegou a ter um cartoon de Donkey Kong com o Donkey Kong original, o Mario já, batizado como Mario e a Pauline. Uh-huh. Cartoon que é um desenho animado que você fala? Sim. É, tipo Hanna-Barbera. Que irado. Na frente a gente foi ter o Donkey Kong Circus pro Game & Watch, que é a mesma porra. Você controla o Donkey Kong que fica num barril enquanto fica pegando uns abacaxis e fugindo de fogo. Que nem aqueles jogos que vinham que você ganhava no McLunch Feliz, né? Game & Watch era essa merda. Quem ganhou videogame no McLunch Feliz sabe que é um Game & Watch. Tem um de Mega Man em 2005, assim, muito bom. Que era, na época que era pra meninos, o minigame do Mega Man. Para meninas, Powerpuff Girls, assim, essas coisas. Aí a menina falava, eu quero do menino, que é muito mais legal. Ó, o pai dava porrada, minha filha, se tu pegar, te pegar daqui a 5 anos beijando mulher, vai ser orgulho do papai. A Agora, na frente, nós tivemos a grande série que hoje nós vamos tratar com mais afinco. E é a série que mora em todos os corações de todos os jogadores de videogame da geração atual que viveram nos anos 90. Donkey Kong Country. Então, eu pergunto pra você, Cavaleiro Kong Fredão Albano Man. É, a máscara vai cair hoje. Você, que usa o nick do Cavaleiro Kong, você é fã pra caralho de Donkey Kong Country ou é só poser mesmo? Vai cair a máscara, hein? É hoje, hein? Esperei anos por isso. Saberemos no fim do podcast. O ouvinte me julgará. O ouvinte me julgará. Vamos lá. A parte da Wiki. O senhor teve um Super Nintendo? Sim. O senhor teve Donkey Kong? Tive os três. Os três. Então, o que você poderia me falar um pouquinho do que você sente quando você se lembra das suas experiências com aquele jogo diferenciado, com um cenário pré-renderizado, meio 3D, com uma movimentação e animação de personagens diferente do que você estava acostumado, com uma trilha sonora memorável e banana? Vem de cara é o poder da brodagem do jogo, porque eu jogava com meu irmão e, por exemplo, no Donkey Kong Country 1, a minha fita não salvava aquela merda. Caraca. Aí a gente tem que fechar o videogame ligado um tempo, cara. Comprou fita falsa. Cara, pirata. O meu Donkey Kong 3, a mesma coisa, passei pelo mesmo problema. Cara, comprou fita falsa. Não tinha o parafuso douradinho na fita de vocês, da licença. O Diego mostrava pra todo mundo o selo de qualidade Nintendo que tinha brilhante na fita dele. Então, eu tive que fazer uma gambiarra pro meu jogo conseguir gravar. Porque eu abri o cartucho, naquele momento que não tava gravando, aí eu abri o cartucho e eu descobri lá que a bateria tava meio solta, saca? Então, eu peguei uma fita japonesa que eu tinha, troquei o chip, que a fita japonesa é mais apertadinha, né? Então, e troquei. Opa! Lança, eu acho que quando desce escala, faz assim, ó. Fica viradinho, né? Então, ela dava uma pressionada no chip, na bateria, e meu cartucho funciona até hoje. Ele grava agora como um original. Uma japonesa que era mais apertada. É, a japonesa é mais apertadinha, sabia? Agora, não? Então, Diego, com a sua fita apertadinha, você poderia explicar pra que, caso exista algum ouvinte ouvindo esse podcast que não tenha jogado Donkey Kong Country, não sabe como se trata, poderia resumir e explicar um breve enredo e jogabilidade? Olha, Donkey Kong Country 1, você simplesmente acorda de manhã, vai olhar seu estoque de banana e sumiu a porra toda. Moleque, era muita banana. Era muita era banana. Era muita banana. Tinha umas bananas velhas. Caralho. E tinha um bananão criado a todinho, moleque. Ele regava a planta com todinho. O selo Nintendo de qualidade. É uma montanha de banana que já vem conservada, né? A parada não estraga. República das bananas. Não, mas aí, tipo, não era uma montanha de banana, né? Porque cada chefe que você derrota tem uma montanha de banana atrás, sim, né? Exato. Tem a uma banana Nintendo pra cada chefe, viu? Vai dar um. Mas que plot, né, cara? Enredo, que jeito foda, você começar, né, uma saga, né? Roubaram minhas bananas. O jacaré, filho da puta, roubou minhas bananas. E aí? Cara, quem tinha deixado o sobrinho dele de vigiando as bananas, aí ele acorda, não tem mais porra nenhuma lá e acha o sobrinho dele dentro de um barril preso. Ah, que isso? Você não imagina o que fizeram com o moleque, cara. Pegaram o moleque, pegaram o barril e aí, ele nunca passou o mesmo, cara. Olha só, o Diddy Kong, ele é um macaquinho, moleque, que tem uma pistola que atira amendoim. Isso é, só foi... não tinha ainda, né, nessa época. Não tinha nessa ainda. Época, só pular. Mas só pra você ver o nível de racismo desse jogo. Mas beleza. Era uma nerf. Como era a jogabilidade? Já que o Diego não quis falar sobre jogabilidade, eu vou perguntar para o nosso amigo chinês flamejante 69, que fez uma maratona de Donkey Kong Country e gerou os três sem tirar de dentro a banana. Me conta. aquela coisa clássica, né? Plataforma, você tem os dois macacos, aí você pode trocar entre eles. Peraí. Aquela coisa clássica, né? A plataforma, uns dois macacos. Eu como se fosse plataforma, meio tipo Mario, assim. Ai. Bem aí. Clássico mesmo, cara. Me explica aí o que é jogo. Ah, você pula e corre. Não. Aí tem um macaco. Ok, você controla dois macaquinhos lá. O Diddy Kong, ele é um pouco mais rápido. E o Donkey Kong, ele tem um pouco mais de força. Alguns inimigos você consegue derrotar só com ele, né? O Diddy e ele bate rápido. No chão, moleque. Bate aí, no chão. É totalmente inútil no jogo, né? Não, dá banana. Não. Ele tira a banana do asfalto, meu irmão. Do asfalto. Olha só, o Mario tira moeda de tijolo. O Donkey Kong tira banana de asfalto, né? O Mario dá um soco no tijolo e quebra o tijolo e tira o Mario. Tudo bem. Agora, o macaco dá um tapão no chão, moleque. Sai banana. No chinês, sai de casa agora, dá um tapão no chão. Procura tua banana. Não, olha só, nego cultua aí há 2000 anos um brother, porque teoricamente ele fez aparecer peixe do nada. Cara, banana é irado também, assim. Dá uma proteína a parada. Então, tem que cultuar o macaco agora. Não, mas banana prende, velho. Banana prende, tem essa. Tu caga feio, moleque. Aí machuca, o cu é foda. Pô, né? Potássio, né, cara? Potássio faz bem. Pô, potássio tem na batata também, né? Leite abre, e aí? Faz também de banana. Não, batata é amido na batata, né? Amido. E sei lá. Bah. Então. Não, você não tá fazendo chão e parece o whey protein, porra. Aí que é a parada. A parada que toda a saga do Donkey Kong, cara, era um ótimo se fode aí. Porque colocava de dois players, se um morria, o outro fazia sacanagem. Não, não vou te libertar do barril, não, seu filho da puta. Isso. Vou passar a fase sozinha. Não, mas era muito true, moleque. Porque quando você morria, o seu amigo segurava. E isso aí ia mudar quando ele morresse ou quando ele passasse o controle, entendeu? Aí, então, quem tinha skill absoluta era o cara que jogava mais. E isso é a regra do passe-controle clássico. Mas você também sempre pode ser o filho da puta que aperta select do controle do coleguinha. Ah, tipo, é verdade. Não, porque tinha as partes que você só pode passar com um ou com o outro. É, mais ou menos. Passar não, pegar tudo, sacou? Completar o Kong, por exemplo. É. Quase que só tem que pular muito alto, só o Diddy pula. Não. Não, tipo, igual. O Diddy é mais rápido, se não me engano. E eu ainda vou falar pro chinês aqui. Vou acabar com o seu também. Sonho. O Diddy não corre mais rápido e não pula mais alto. Não pula. O Diddy, cara, ele dá estrela no ar. Que se você é verdade. Uma cordinha e der uma estrela e pular, eu não sei que mágica ele faz, mas ele consegue pular e alcançar lugares que o Donkey Kong não alcança. É que ele faz um show da Xuxa ali muito sinistro. Ninguém entende. Ninguém segura não. Mas o jeito que os dois tinham barril, né? O Diddy segura pra frente, assim, como escudinho, e o Donkey Kong pra cima, assim. Agora, deixa eu tirar uma dúvida. É só a partir do 2 ou no 1 já tem aquele lance de um subir nas costas do outro? Só no 2. Do 1 A também troca os personagens. Porque aí virava uma roubalheira, porque tu jogava o cara lá em cima e quando o cara subia lá em cima, você voava pra onde ele tava. Tipo, ao infinito e além. Pode usar ele como arma, né, cara? Que você pode jogar inimigo lá. E, tipo assim, você tá puto com teu amigo que tá esperando pra jogar, você assim, não vai jogar, sabe por quê? Que pega você e joga na porra de uma abelha e o cara morre lá e fica fudido. Olha o que se fode aí, cara. É. Exatamente. Então, agora, dica pro próximo vídeo do Phoenix Down, né? Próximo atrapalha aí. Uma série de Donkey Kong aqui. Cara. Porra, tamo junto. Vamos até o final. Voltando ao jogo de plataforma padrão, né, que é, tem plataforma, dois macacos, aí o macaco que sobe no rinoceronte, ou num papagaio, ou num peixe-espada. Esqueci de algum animal? O expresso e o sapo também. O expresso era inútil, porque eu acho que não podia pular, ele não dava pra você pular em cima de inimigos. Não, matava os inimigos. Mas corria bastante e planava. É, mas aí se você pulasse em cima de alguém, você se ferrava, né, mas ele ele era bom só porque ele corria rápido. E aí tinha um Wink, acho que era o Wink o nome daquele sapo lá. Isso. Que é tipo o rap, né? É sapinho. Todo mundo sabe que o Supremo era o rinoceronte. Rinoceronte bolado, High Horn. É, o Rain e o Wingard era a mesma coisa, né, na real. Agora me levanta uma questão aqui. Eram macacos gigantes ou eram animais... Foram rinocerontes pequenos, né? Era um rinoceronte toy. Eu acho que era filhote. Animais. Era tudo filhote. Era o meu, o Wingard. É, tem isso, é verdade. Por exemplo, no 3, aquela elefantinha, a Ellie, é uma filhote. Sim. É uma elefantinha filhote mesmo. Agora, o resto eu não sei. O rinoceronte, ele tem que era de mal. Né? Mas o rinoceronte tem cara de mal, naturalmente. Tinha que ser um hipopótamo. Tem cara de mal, velho. Ele vira pra câmera e bosta o linguão. É muito louco. Não, o hipopótamo não tem chifre, né? Ele ia ser aquela parada. Cara, assim, hipopótamos são os animais que mais matam seres humanos na África. Ah, mas aí ia ter que fazer a animação do bicho mordendo. Não ia ficar muito legal, né? Olha só. Agora que eu sou pai, eu sou oficialmente velho, então eu posso recorrer a coisas do passado longínquo que pessoas dessa geração não fazem ideia de que existiram. Tipo, Herculoide. Vocês aqui assistiram Herculoide? Sim. Tinha que falar. Sei lá, pássaro Dodô. Não, porra. Não tanto. O Herculoide tinha um rinoceronte véio, que ele atirava pedras quentes do nariz, velho. E aquele rinoceronte sempre me lembrava o rinoceronte do Donkey Kong. Não sei por quê. O rinoceronte do Donkey Kong lembrava aquele ali. Exatamente. Também tinha o Squawks também, só que era meio zoado, ele só carregava lanterna numa fase só. O papagaio? Isso. Porque ele tá pequenininho, né? É muito menor. Ele não gosta de amendoim ainda no primeiro. Ele tá filhote ainda, ainda, ele só... Aí, tá vendo? Você acompanha o crescimento do papagaio maneiro entre os jogos. Isso é Donkey Kong. Agora... É a evolução do personagem, né? É. Eu gostaria de fazer uma menção honrosa ao... Eu não sei o nome de nenhum bicho, então vai tomar no cu. O peixe-espada que faz a fase da água ficar suportável. Verdade. Porque todo mundo fala, meu Deus, a música da fase da água é muito foda, mas esquece que a fase da água era um porre, meu irmão. Fase da água, por menção, é pra ser isso, né? É. Não, esquece que fase da água, assim como fase do gelo, sempre uma merda. Exatamente. É, porque agora... o ritmo é mais lento, eles fazem isso até de propósito, tipo assim, tem uma fase muito frenética, e agora cabe uma fase da água aqui, aí coloca um ritmo mais lento. Bota um ritmo mais lento, mas aí quando tu pega o peixe-espada, o que que tu faz? Tu fica com ele assim, tu fica fudendo ele, que é exatamente o que o Magal... Ah, mas é, bota aquele... Assim, ele vai dando uma carcada no peixe-espada lá, bota umas outras lá. O peixe-espada carca a vida, né? Mas o peixe-espada, ele é feliz, cara, porque ele é muito feliz, mesmo sendo carcado. Não sei se é tão espada assim, né? Pariu. Hoje em dia, vivemos a grande era do beijo gay na TV. É o peixe faquinha. Agora explica por que a gente tem um avestruz de tênis. Pra correr mais rápido. Por que o Sonic usava tênis? Eu faço uma pergunta. Por que não de tênis? Exatamente. Por que não? O chão é sujo, cara. É da Nike. É, também. É All Star, não. Cara, isso é pra uma pedra. Dói demais se já pra uma pedra. Faz mais sentido o Expresso do que a Skitter, né? Que tem 8 patas, 8 tênis. Ainda pra ficar apetecendo. É só merda, né? Meu irmão, olha só. Eu tenho um filho. Eu escuto Galinha Pitadinha. Citando Galinha Pitadinha. A barata diz que tem... Não rima. Pra você rimar, você tem que ser colorido, a criança não entende, é retardado ainda. Normal, porra. Quando você tiver filho, você vai entender. Então por que que a porra da aranha não pode ter 8 pares de sapato? Vai se fuder, deixa a aranha. Pra correr mais rápido, porra. A fase da aranha, tu ainda dava uma... A aranha ficava gozando os bichos, aí saía as teias lá boladas. Uhum. Ah, é, o processo de fazer teia da aranha é tipo uma goza. Você podia usar a teia como uma plataforma que você criava no nada, ou então como arma pra matar os inimigos. É, mas aí é só o 2, né, cara? A gente tá falando um ainda, né? Tá se perdendo. Não, eu tô falando de tudo. Na minha cabeça é uma coisa só. Foram 3 jogos seguidos, 3 anos então, seguidos. Então vamos lá. Vamos me ajudar a organizar aqui. Quais eram os animais, com calma, que existiam no 1? Me ajuda aqui. Crambi? Você que sabe, então, o chinês que jogou agora. Crambi é o quê? O Wambi é o rinoceronte. Enguard, o peixe-espada. Os Quawks estão tendo uma fase, mas ele é pequenininho. Ele cai com uma lanterna. A Urink, eu acho, que ela é o sapo. O Expresso, o avestruz e... Eu acho que é só. Ah, um avestruz carregando um gorila. Gorila, moleque. É muito hardcore. É um avestruz filhote, né, prima? É, aí vem ver a discussão anterior, né? Se eram gorilas macacos gigantes, né? Pequenos. Não, eu acho que o Expresso era adulto. O Rambi acho que devia ser filhote. Acho que era filhote, ele era o rinoceronte. É. Mas depois importa, eu acho que era um forte pra caralho que carregava um gorila. Isso. Sim. Eu acho que somente o macaco depois. Eles não precisavam ter neológica nenhuma. Quer dizer, somente o papagaio. É, o sapo era bem super size, né, também. Não existe sapo daquele tamanho. Só para pensar. Aranha também, cara. Ah, velho, vai lá e chama. No Bill, você vê. Leu o manual e se aprofundou na história pra descobrir por que que tinha um jacaré pirata, rei, sei lá, jacaré bolado de capa vermelha, super-homem, que roubou que as bananas banana. Dele? É, o que eu imagino, eu não li o manual, mas era o plano do cara pra atrair os macacos e comer macaco, cara. Comer macaco. É banana, o jacaré não come, né, brother? Uma coisa ele queria comer ali. É a história do ebola. É. Aí, na verdade, Donkey Kong é a história da AIDS. Passou pro peixe espada. Na África, puta, que merda. Chega. Passa na África. O problema do jacaré é que ia ser de outro jogo, né? O jacaré ia ser feito pro outro jogo. E aí os caras, na hora, não deu tempo de fazer mais inimigos pro jogo que eles iam fazer pra Nintendo e usaram o jacaré. Isso mesmo? Ah, é. Isso mesmo. A história é a seguinte: lá em 93, o cara da Nintendo americana foi lá na Inglaterra conhecer a galera que tava desenvolvendo lá. Parou lá na Hare, no pedaço lá do extremo norte da Europa, que eles estavam lá na Inglaterra. Conheceu os caras lá e eles estavam planejando fazer um jogo de boxe com essa estrutura gráfica que eles fizeram pro Donkey Kong e pro Killer Instinct. Tipo um Super Punch-Out. Punch-Out, assim, só que com motion capture, assim. Não é motion capture, ia ser gráfico pré-renderizado, sprite. É, esse negócio do Mortal Kombat, que eu sempre esqueço o nome, que é foto. O Mortal Kombat é foto, eles iam fazer do jeito que eles fizeram o Clear Instinct, que é gráfico 3D pré-renderizado pra ficar 2D lá. E aí o cara da Nintendo, e isso inclusive é uma prova de como você tem que estar pronto na hora que a oportunidade aparece. Porque eles estavam usando máquinas da Silicon Graphics. Em 93, a Nintendo tinha acabado de fazer o acordo com a Silicon Graphics pra fazer pro projeto Ultra 64, né, que virou o Nintendo 64. E aí o cara da Nintendo falou, não, isso aqui é muito bom, a gente quer fazer uma coisa assim com vocês, eu tô voltando pros Estados Unidos, vou conversar com o pessoal de lá e com o pessoal do Japão. Mas eu fiquei muito interessado. E voltou pros Estados Unidos, conversou com o pessoal, conversou com os japoneses, e o pica grossa lá da Nintendo, qual é o nome dele? Shigeru Miyamoto. Miyamoto falou, ótimo, vamos fazer o jogo do macaco, que o macaco tá aí parado há 10 anos, ninguém usa, vamos ao macaco. E ele ligou de volta pra Inglaterra e falou, ei, quer fazer o jogo do Donkey Kong? Quero. A Nintendo comprou 49% da empresa, fez a cessão dos direitos pra eles começarem a fazer o jogo do Donkey Kong. E esse, o jacaré, que eles estavam desenvolvendo pra outro jogo aleatório, eles colocaram no Donkey Kong e virou o vilão do Donkey Kong. Porque, qual foi o pensamento do Miyamoto? Falou, não vou dar pros caras fazerem jogo com o Mario, porque o Mario já tem muito universo e a empresa é muito nova, então eu prefiro não arriscar. Ele queria fazer um jogo do Mario com outra empresa, mas queria uma empresa mais robusta. 2 anos depois saiu o Mario RPG. Também não queria Zelda, porque era uma coisa muito pessoal dele, etc. Metroid já tá consolidada. É, Metroid não queria. Falou, cara, a gente tem que... Tá subutilizado. É, o Donkey Kong era subutilizado e não tinha universo. Então toma aqui o macaco pra fazer. E aí a Nintendo foi lá e entupiu o prédio da Rare de máquinas lá de Silicon Graphics pra eles acelerarem o desenvolvimento. Isso em 93, né? O jogo saiu em novembro de 94. Os relatórios de projeto da Rare disseram lá que os caras fizeram um ano o trabalho de 18 homens ano, que seria o esforço que 18 pessoas fariam ao longo de um ano. Só que tinha 5 pessoas lá, sacou? 10 pessoas. E não tinha roteirista, né? Tinha um bananas. É, o mesmo... Mas assim, se quisesse roteiro, minha moto fazia, né? Então, a culpa é... Gente, a gente tá numa era em que jogo de plataforma não precisava de roteiro, meu irmão. Era Mario, era Sonic. Qual era o roteiro? Tinha um menuzinho, né, cara? O Mario lá... Pô, velho, o Sonic tem princesa. Todo o contexto... psicológico, né? Social, Fernando, histórico. Os malucos não conseguem nem se decidir no nome do vilão. Uma hora chamam de Robotnik, outra hora chamam de Eggman, outra hora chamam ele de gordo. Olha aí, o cara tem vários alter egos. Eram animais presos. Você que não vê a profundidade da história. É verdade, cara. A profundidade, cara, era esse longe de Mega Man, né? O Eggman. Isso, o Eggman. Ele foi criado pelo Dr. Willy. E aí, só que o prédio da Hair ficou tão quente que aí os caras foram comprar ar-condicionado pra fazer refrigeração, enfim. Fato é que eles conseguiram, naquele final de ano, 94, que dentro do cronograma, inclusive, lançar o primeiro jogo, e foram 3 jogos em seguida. Os 3 saíram em novembro. Novembro 94, novembro 95, novembro 96. Peraí, onde o ar-condicionado dentro dessa história mesmo? Foi só uma curiosidade, porque o cara entupiu de máquina de Silicon Graphics lá, eu acho. Mas, o lapso antes, a Rare já tinha tentado, o pessoal da Rare, né, os Stampers, tinham tentado entrar em contato com a Nintendo e fazer um jogo antes pra eles, só que foram rejeitados. Assim, vale lembrar que a Rare não saiu do cu. A Rare desenvolveu Battletoads. Exatamente. A Rare fez Battletoads, a Rare fez Killer Instinct, mas foi depois do Donkey Kong Country, né? Ela fez muita coisa no Nintendinho, né, cara? Mas é meio jogo mais ou menos, né? Tem umas coisas bem ruins. Mas assim, o Miyamoto não chegou de mão beijada e entregou pros caras a parada. Tipo, eles mostraram o serviço antes, entendeu? Sim. Porque eles tentaram pegar alguma coisa da Nintendo antes, porque o pessoal ia fazer uns jogos pra computador e tal, só que tava tendo muita pirataria. Aí eles decidiram migrar pros consoles. Porque não tinha pirataria. É. Tinha bem mesmo, né? Computador sempre foi uma prostituta da pirataria, né? Sempre qualquer um fazia lá, chegava e foda-se. A questão é a seguinte, é tudo um misto de hora certa e preparo na hora certa. Os caras estavam usando a porra da máquina que a Nintendo tinha acabado de fazer acordo. Não. Calma aí rapidinho, que a Nintendo tinha rejeitado eles primeiro, numa conferência. Vezes até. Eles voltaram e falaram, vão fuder com essa porra aí. Aí eles pegaram o Nintendo lá, decodificaram a parada toda, criaram um jogo do nada, que é o Slalom, um de ski. Aí a Nintendo ficou impressionada e aí, porra, vamos investir nesses caras aí. Aí comprou parte da Rare, aí começou a investir neles. Aí eles fizeram Battletoads, os outros jogos e tal. E convenhamos que... Battletoads foi antes, né? Isso aí... Mas convenhamos que enquanto a Rare esteve na Nintendo, foi os anos dourados dela. Ela só fez jogaço, moleque. Jogaço. Ela fez Killer Instinct, fez o Donkey Kong, fez o GoldenEye, fez o Diddy Kong Racing, fez Banjo-Kazooie, fez depois Donkey Kong 64, Perfect Dark, Banjo-Tooie, Conker's Bad Fur Day, e depois foi caindo. Aí foi fazer Star Fox Adventures, e aí foi, né? Pois é. E aí você muda pra Microsoft. Aí eles foram tentar a vida em outra empresa, mas piorou ainda mais, né? Mas por muito tempo a Rare foi o grande nome da Nintendo. Grandes dos jogos que a gente jogou no Super Nintendo, no Nintendo 64, foram por causa da Rare. Não, a gente... Super Nintendo não, porque já foi no final, né? É, mas... 64 já... É, né? Mas foram quatro jogos, é. E o 64, assim, dos jogos da Nintendo, ele foi o mais pobrinho em termos de nome, de impacto, né? Porque muita empresa não fez nada pra 64. Konami não mexeu quase. Não, basicamente, fez um jogo. 64 foi Rare. Rare e Nintendo, né? Então, mais Rare até do que Nintendo. Então, realmente, no 64, o grande nome foi a Rare. Inclusive, por algum motivo que eu não entendo até hoje, a Nintendo decidiu vender pra Microsoft. E aí a Microsoft, tipo, pegou uma empresa que fez o Donkey Kong Country pra fazer jogo de Kinect. E agora fez o Killer Instinct novo pra... Os dois malucos lá, eles saíram depois que a Microsoft comprou? Saíram quando a Microsoft comprou. Foi depois que comprou. Olha só, se a Rare vai pra outro lugar e fica fazendo outras coisas, tudo bem. Pode fazer jogo de Kinect, pode fazer jogo de Viva Pinhata. Agora, tu vai fazer Banjo-Kazooie, Nuts and Bolts, moleque. Maiores decepções no Xbox 360. Nossa senhora. Nem sei porra essa. Exclusivo pra Xbox, man. Cara, era pra ser um Banjo-Kazooie, mas é um jogo de montar carrinho e sair correndo. Muito ruim, moleque. Muito ruim. E ele zoa o Banjo-Kazooie. Falar, os jogadores de hoje em dia não teriam paciência de ficar procurando pecinhas de quebra-cabeça. Vamos fazer outras coisas. Ai, caralho, que bosta. Mas enfim, podcast sobre Donkey Kong, voltando ao Donkey Kong. A gente sabe que a maioria das pessoas tem como seu preferido de toda a série Donkey Kong Country 2. Alguém aqui discorda disso? Eu não vejo diferença, não. Acho que os três são o mesmo nível. Não acho o 2 melhor que os outros. Ah, eu não acho. Não, hein? O 1 é um pouco pior, né, que o 2 e o 3. Sim, ele... com certeza. Um é primeiro. Um é primeiro. Conforme vai passando os mundos, o quinto e o sexto é bem chatinho, cara. É tipo Uncharted. Os caras tiveram o conceito, começaram a ter as ideias, fizeram o brainstorm e jogaram lá. Aí no 2 eles aperfeiçoaram, aprimoraram o que eles tinham. Aí depois no 3 eles já quiseram colocar coisa demais, aí não teve muita gente que gostou, perderam um pouco o foco, mais ou menos isso. Pode ser por isso também. Eu acho do Uncharted 2 pro 3, não vejo tanta diferença assim não. Acho que é frescura alheia. Tem uma coisa que o primeiro tem que os outros não tem, que é um bem primordial, que é a porra do Donkey Kong, né, velho? Parando pra pensar, o jogo que a gente acabou de falar que é o menos melhor, né, o menos legal, mas que é muito legal, é o Donkey Kong 1, que é o único que tem o Donkey fucking Kong, né? No 3 também tem uma versão com o macacão azul dele, porra. Tem o macaco mongol bebezão, mas... Exato. Chamou o bebê de mongol, é isso mesmo? Você, essa é a sua opinião sobre bebês, eles são mongóis. Cara, você já foi mongol um dia? Eu também já fui, não fica... Você continua, brother. Crianças são mongóis, essa é a história, é verdade, é a vida. Nada mas, a declarar. Assim, era um macaco mongol, velho. É, mas eu até acho que, enfim, o Diddy Kong é mais popularzinho. Ele tem mais carisma. Ele tem mais carisma. É, tem. Enfim, foda-se. Não é relevante. Agora, essa coisa de ficar trocando personagens sempre de um jogo pro outro, eu não gosto tanto. Eu preferia que o 3 fosse o Donkey com a menina, por exemplo. Cara, mas... É, eu também acho. Mas eu acho que isso aí... Ninguém sabe dessa porra, né? Mas eu acho que pode ter sido uma opção de jogabilidade. Porque, por exemplo, do 1 pro 2, eles introduziram a mecânica lá de se atirar o macaco, né? Perfeito. Não, e no 1 pro 2, você tem uma diferença clara entre os personagens. Tipo, a Dixie plana, tá ligado? É verdade. Plana, né? Agora. Leis físicas. É, mas é uma macaca loura, moleque. Tu tá querendo demais também. Porra. Fez um Tails ali, meio, né? É. Disfarçado ali. Agora, vocês estão exigindo muito no primeiro jogo também. O primeiro é o primeiro. Não, o primeiro beleza. Jogo... Eu acho que... Tá, o segundo melhora, óbvio. Não fez mais que obrigação. O foda é quando piora. Uhum. Não pode piorar. Agora, tem as diferenças de mecânica, é claro. Agora, o fato do personagem principal ter sido jogado fora, assim, descartado, foi o que menos apareceu, na verdade, é isso que me incomoda mais. Mas, oi lá, essa questão aí deles não terem colocado o Donkey, tipo assim, a explicação que eu fiz na minha cabeça é o seguinte, porque no 3 continua com a mecânica de um macaco tacar o outro, né? Sim. Só que imagina se fosse o Donkey e a Dixie. O tamanho da porra do bebê, Fred! Ah, mas... É um bebê, mas ele é um bebê, ele tem ossos finos e mais leves, né? É um bebê gorila que quando você... Mas ela já custa a carregar aquela porra. É um bebê gorila, quando você taca ele, ele quebra o chão, cara. É pesado pra caralho pra macaca. O Donkey é o dobro dele. Não, eu acho que assim, se você queria inovar, porque o Donkey Kong 3, ele mudou bastante coisa no quesito, não da jogabilidade em si, mas no gameplay, na forma que você acessa as fases, você tinha um hub das fases em que você ia de uma ilha pra outra, você tinha um barco. Quebrou a linearidade no mapa. Dentro do jogo, você anda com aquele hovercraft lá, moda caralho. Não, mas aí você tem que fazer upgrades no seu barco pra poder ir pra outros lugares e tem que dar 3 voltas ou 5 voltas lá em torno dos negocinhos. Que deu, assim, tipo, meio estilo de RPG, você tem que ficar pegando o item, melhorando as coisas, coletando o item pra trocar. Pois é, e como eles já estavam melhorando, inovando, mudando, fazendo um jogo mais diferente, por que eles não pegaram uma jogabilidade, tipo, botavam o Donkey Kong lá e falavam, só o Donkey Kong consegue tacar a Dixie, e a Dixie conseguia fazer uma outra coisa com o Donkey Kong, sei lá. Mas ela taca o negócio com o cabelo, não taca? Ela pega ele. O cabelo dela que faz a mágica ali. O cabelo dela é forte pra caralho, foda-se. É o seguinte, cara, eu penso é o seguinte, os jogos do Donkey Kong, a série do Donkey Kong, é o contrário do Mario. Você pensa no Mario, é Mario, Mario, Mario, Mario, Mario. Você é obrigado a jogar com o Mario. Você termina o jogo, Luigi is number one. I'm a Luigi, number one. No Donkey Kong 1, você aperta select, você troca a hora que você quiser do Donkey pro Diddy. Eles batem a mão lá, vai, sua vez, parceiro, entendeu? Muito tipo assim, também porque não tinha um universo estabelecido, né? Então você não precisava fazer essa obrigatoriedade de botar um holofote em cima de alguém. Tipo assim, eles terem aberto mão do Dom aqui no 2, tipo, mostra um pouco dessa maturidade. O cara, o nome do jogo é o cara, só que assim, beleza, a gente não gostou muito dele no 1, então vamos colocar alguma coisa diferente, vamos tentar alguma coisa diferente no 2. Eles tiveram coragem de fazer isso, porque realmente, no 1, quem joga com o Donkey direto, tendo os dois? Ninguém, não jogava com o Diddy, porra. Eu jogo com o Donkey, porra. O Donkey é muito mais legal, velho. Donkey é maneiro, pera aí. Eu jogava com o Diddy porque eu achava que ele era mais ágil. Mas ele é, cara, ele pula mais alto. Eu vou te convencer, eu vou botar o jogo aqui, você vai ver que ele pula mais alto. Não fica triste, não. Ele pula mais alto, cara. Ele pula. O Sonic não é mais rápido que o Mario, não. Fica tranquilo. Mas o Diddy pula mais alto. Não precisa ficar triste por causa disso, não. É que ele não trazia tanta utilidade, assim. Porque até habilidade de carregar um barril, cara. Que o Diddy carregava o barril na frente dele. Ali com o Donkey, você fica carregando o barril, andando pra frente, você toma porrada. Com o Diddy, você indo pra frente, não toma, entendeu? Assim. Fizessem ele ter mais utilidade. Aí não é, cara, você me lembrou, Fred, por que que eu jogava realmente com o Diddy? Porque ele ganhava uma invulnerabilidade curando o barril. Exatamente, porque ele segurava o barril na frente. Exato. Caraca, pode crer. Mas era mais fácil de jogar o barril com o Donkey Kong. É, dependendo do que você fosse tentar acertar. É, caraca. Outra coisa que eu lembrei agora, eu gostaria de lembrar que vai causar uma nostalgia muito feliz em todos vocês, eram as fases no carrinho da mina. As fases eram um capeta, velho. É uma memorização de quando pular. É. Aquelas fases influenciaram muitos jogos, inclusive jogo de celular que existe hoje em dia. Bateu todas as últimas fases assim, não? Mesma empresa, né? Mesma empresa. Bateu todas, né? Aquela do carrinho, que é muito mais difícil qualquer do que com, inclusive. Tem também no naquele do Tio Patinhas? Tem, do DuckTales. Tem. Não, qualquer jogo tem. E não, fase de rail, qualquer coisa é comum de videogame. Mas eu não sei porque é do Donkey Kong, pra mim é a mais clássica. Eu sempre lembro dela, lembro dessas fases da água, lembro da maldita fase do gelo, que era chata pra caralho, porque aqui é do mesmo lugar. E lembro do chefe final, que era meio porre. Não lembro. Provavelmente porque você gosta mais do Donkey Kong do que desses outros jogos que você comentou, né? Talvez. A música do chefe é irada, né, cara? A música é irada. É porque o conjunto da obra, o Donkey Kong, todos três são bem competentes, assim, tipo, não tem nenhum quesito que eles deixam a desejar muito fortemente. Qual foi o jogo de PlayStation, por exemplo? Desculpa, chinês. Qual foi o jogo de PlayStation, por exemplo, que a gente passou o ano passado inteiro babando ovo? Muito. Parada Tive. Não, o jogo de PlayStation 3, que a gente ano passado. PS3, Last of Us. Pois é, ele saiu em 2013, no último ano do videogame. Uhum. E vem com todas aquelas vantagens, lá igual Shadow of Colossus. O Donkey Kong, o Chrono Trigger. O Chrono Trigger ainda é spritezinho, né? O Donkey Kong, ele pega todas essas vantagens de fim de console, geração. De geração. geração, né, em um console que era um console de sprites. Tudo era sprite. E aí você toca um negócio daquele com 3D, tudo bem, pré-renderizado, foda-se, que na época foi vendido como 3D, né, uma aventura em 3D, com aquele nível de detalhamento de animação, se você deixa o macaco parado, abaixado, ele abaixa, bota a mãozinha assim, aí levanta a mãozinha, olha pra um lado, olha pro outro, bota a mãozinha na cabeça de novo, aí pisca o olho. É esse tipo de coisa que você não tinha em lugar nenhum, que foi um trabalho muito bem feito dos caras, porque eles compactaram as animações ali no nível absurdo. Fora que você soma aquilo que a gente conversou mais cedo, uma trilha sonora, que tudo bem, pode não ser a melhor trilha sonora de todos os tempos, mas ela tem méritos pela performance que ela teve na máquina que ela rodava. Uhum. Né? Uhum. É a mesma coisa que a gente comenta de trilha de Mega Drive, por exemplo. O Streets of Rage, se você tira a trilha do jogo e bota pra rodar num CD, ela é igual, porque ela usou instrumentos que rodavam ali naquele videogame com perfeição. Então você junta essa conjunção de fatores, e pra gente em particular, na época que a gente tinha 9, 10 anos, aí fudeu, né? E aí você faz um ataque triplo de nostalgia, coisa bem feita e etc. E aí você tem as melhores memórias possíveis. Se você pegar e começar a jogar essa porra agora, hoje, você vai jogar até o final. É mais um caso de oportunidade, né? Foi coisa certa na hora certa, pro público certo, que hoje somos nós. Se a gente fosse, sei lá, 10 anos mais, 5 anos mais velho, talvez não pegasse, não tivesse essa impressão do jogo. Se fosse 5 anos mais novo, talvez não, também não. Já ia ter entrado direto nessa época de PlayStation. Então, tem toda essa vantagem pra série como um todo. E são três jogos bem poucos passados, né? Saíram três um atrás do outro. Uhum. E por mais que você ache um melhor ou pior, enfim, não teve tempo hábil de você fazer uma porra louquice de mudar o jogo inteiro. Então, mas naquela época, um ano era muita coisa, né? Naquela época, um ano... Claro, porque você tinha 8 anos, né? Exato. Então, assim... Não, mas um ano... Quando eu estiver terminando a segunda série! Caralho! Infinito, né? Fernando, você fala aí. Não, porque um ano pra uma outra série, uma sequência assim, no jogo, não era tanto, assim, que de desenvolvimento dos jogos. Era o padrão, porque você tinha o... Ainda mais final de geração, né? Você tinha lá a mecânica pré-estabelecida, você não tinha um gasto ridículo que a gente tem hoje com marketing, né? Você fica um ano só anunciando o jogo, você não tem essas autossabotagens que o pessoal faz de ficar mostrando demais o jogo e abrindo demais pra nego dar opinião. E às vezes a opinião é contrária. E aí você muda o jogo inteiro e caga o que tinha de bom, porque pra tentar fazer um feedback, pra tentar agradar todo mundo. E sobretudo, de fato, né? Era uma época diferente. Assim, por um lado, hoje é muito mais fácil você fazer videogame, porque qualquer um de nós pode sentar e fazer, se souber programar. Em 94, 95, não. Por outro lado, é mais difícil porque você atende a expectativas diferentes, que crescem de uma forma diferente. Então, nesse aspecto, é muito pior do que jamais foi, só piora. E naquela época você tinha bem um meio termo, né? Você ainda não tinha essa participação de público que tem hoje. Se você anunciava o jogo que ia sair em novembro, a Edge, a Game Informer, as revistas brasileiras... São Games e Super Game Power, moleque. As revistas é que anunciavam, acabou. A mídia era essa. Plim, fazia lá, seu trabalhava em paz. Novembro lançava o jogo. Vendeu, não vendeu, não vendeu. Fora que era outro mercado, né? Se você hoje em dia faz um jogo mais ou menos, você não vende. Naquela época, se você fazia um jogo mais ou menos, você vendia, porque ou o cara compra o jogo do Super Nintendo, ou compra o jogo de Mega Drive, ou fica sem jogar, né? Não tinha outra opção. Né? Agora a oferta é absurda. O jogo é mais ou menos? Hoje em dia você joga o PlayStation 3 e joga o Xbox. Eu vou jogar Dota, que é de graça, sacou? Ah, é Dota. Isso. Vou jogar LOL, vou jogar. Eu pensei que você ia falar de Wii. Eu pensei que você ia falar Donkey Kong Returns, que é maneiro, mas ninguém joga. É, o Wii tá ali, né? Tá ali em cima. Você pode, né? A oferta é diferente. Então acho que ele é um jogo que pegou uma época assim muito romântica ainda de videogame, e ele fez o trabalho dele bem feito, né? E é por isso que ele tá aí até hoje. Meio aquém, subutilizado, né, em relação ao que poderia ser, mas tá aí. Que é o mais importante, né? É difícil você ficar tanto tempo assim. Metroid não conseguiu. Metroid não tem esse impacto que Donkey Kong teve em momento nenhum. Pode ter mais fã, pode ter mais fã da Nintendo, etc. Mas impacto geral não tem tanto quanto Donkey Kong. Gostaria de perguntar pra você. Nós sabemos que Donkey Kong é uma das séries mais clássicas, com um dos personagens mais populares de todos os tempos. A Nintendo vive até hoje lançando o jogo e vendendo bem Donkey Kong. Eu queria entender, dessa série original e clássica, Donkey Kong Country, o que que teve de tão bom pra tornar ela tão popular? Pergunta difícil, hein? Bom, cara, eu acho que é porque tem macacos. Macaco vende. Macaco banana, é... macaco, coisas que jogo de plataforma tem, né? Eu acho que o que popularizou na época... Foi o bem renderizado, né? Foi... questão do gráfico, cara. Era uma coisa impressionante. Era impressionante. O que me prendeu, assim, foi... Eu já gostava de jogo plataforma, como o Ilapso disse, né? Era naquela época, era realmente uma época muito romântica pra jogos plataforma. E, velho, jogar gráfico, jogar aquele tipo de jogo, naquele tipo, com aqueles gráficos, com os desafios que o jogo trazia, com a diversidade de fases que tinha. Cara, eu achava aquilo sensacional, cara. Eu acho que foi essa combinação de fatores, assim, que deixou o conjunto jogo... da obra. Os coisos que Donkey Kong tem em relação de jogos de plataforma, né? Sonic tem argola e os itenzinhos lá que deixa mais rápido, mais devagar, enfim. Tipo, depois do tempo ele também começou a acertar bastante nos bônus, né? Começou a ter muitos bônus, muita coisinha secreta. É, ele tem muito mais do que esses outros jogos, né? O Super Mario World tem o mundinho secreto lá, enfim. Mario World final especial, né? Pegar Donkey Kong tem, por exemplo, o power-up, assim, a corro mais rápido, pulo mais alto. Não tem isso. Ah, porque assim, os personagens já têm habilidades diferentes. Eles não é tipo um pulo um pouco mais alto e dá uma sapateada no ar, não. É diferente. São dois personagens completamente diferentes. E ainda tem os animais que seriam os power-ups. Tem um barril lá que deixa ser invencível por um tempo, né? A única coisa mais parecida com o Mario. É bem raro isso aí. Mas ao mesmo tempo que o jogo você tem, cada um tem as suas habilidades, da partir do 3, se eu não me engano, você se transforma nos animais. Já vira outro jogo. O 2 também. O 2 já tem isso, já, né? Eu nem lembrava direito disso. Pois é. Você joga com os animais naquelas fases de bônus, né? No meio da fase você solta eles também. É, você pega eles, mas... No primeiro você joga com eles quando você joga naquelas fases bônus, né? Não, você pega eles na fase também, mas é naquele esquema que você pega e isso vai se batendo em você, ele sai correndo. Isso, não, tudo bem. Eu tô falando, você joga com o animal, você é o animal só nas fases de bônus, no primeiro. No depois você já consegue virar o bicho, né? Aí se você tiver o seu parceiro, ele vira uma vida a mais do animal, se tiver os dois macacos. Mas é bem o que o Diego falou, porque a gente tinha talvez o que fosse mais próximo de um gráfico daquele, mas em jogos de luta, que aí é um ambiente estático, né? É um cenário ali que tá parado. Você não tinha isso no cenário de plataforma. Você poderia explorar um ambiente com aquele tipo de gráfico, né? Aquele que é 3D fake. E quando o Donkey Kong saiu primeiro, né? Faltava um mês pra lançar o PlayStation, por exemplo. Então, quando o Donkey Kong saiu, não sei se o Sega Saturn já tinha saído, mas enfim, ele era provavelmente já tinha saído. Mas assim, os primeiros jogos de Saturno, ainda tinha muito jogo 2D, etc. Não tinha explorado tanto esse 3D. Saturno não rodou muito bem 3D, né, cara? Isso foi uma marca mais do PlayStation, né, do que do Saturno. Uhum. Então, quando Donkey Kong saiu, por aquele impacto de ser uma coisa parecendo um 3D, ele saiu sendo o melhor gráfico da história dos videogames, provavelmente. Uhum. E o Mega Drive, cheio de penduricalho lá, com aquele tanto de negócio, não tinha o gráfico tão bom. E o Megazord Drive não atingia, né, isso mesmo naqueles jogos do 32X, até porque a maioria eram meio que filmes, assim, né, era coisa filmada, jogos de Kamen Rider, etc. Não, realmente não chegavam nesse ponto. E aquele Sonic 3D Blast é bem fraquinho, assim, em relação. Então, mesmo o Super Mario RPG, que saiu em 95, sei lá, saiu depois, não veio com um potencial gráfico tão bom quanto Donkey Kong. O trabalho que a Square fez não foi tão bom quanto o que a Rare fez, de compactação, enfim, de botar até o último bit de cartucho ali com o poder gráfico que eles botaram. Uhum. E a gente pode dizer, a gente pode encher o peito pra dizer, Donkey Kong é o jogo mais bonito do Super Nintendo, né? Ah, isso é. Com certeza. Uhum. E com a trilha sonora eles fizeram o mesmo, porque ao invés de usar o MIDI, tem que ser decodificado pela fita ali pra sair os sons, não, eles programaram direto no cartucho. Na placa. Agora, a trilha sonora de Donkey Kong é uma coisa, assim, muito fantástica, mas eu queria entender um pouquinho, porque eu não sou tão fã dessa trilha sonora, como a maioria da internet é. Porque todo mundo que vem falar da trilha sonora de Donkey Kong é tipo uma masturbação com as duas mãos, meu. Eu também não acho ela a melhor trilha sonora, nem, enfim, mas acho que passa muito também por isso de como foi feito. Primeiro que você considera que o Super Nintendo, por mais que fosse um videogame talvez superior ao Mega Drive enquanto máquina, enquanto som, a gente sabe que ele é sempre tomava uma porrada, assim, as trilhas sonoras de Mega Drive de alguma forma desempenhavam melhor, né? Mas aí o David Wise, o que ele fez? Ele foi e programou direto ali na porra da placa de som, e fez um trabalho muito bom, e ficou um trabalho muito próximo do que seria um resultado em CD. Tanto que você, acho que o Donkey Kong vinha com CD na época, o Killer Instinct pelo menos acho que veio também. Os jogos de Mega Drive que eram bem feitos tinham um bom desempenho de trilha sonora, mas os que era mais ou menos, cara, que era bem triste a maioria. Acontece, né? Mas o cara fez um trabalho muito bom ali de programação, enfim, a coisa ficou direto no que deveria ser o resultado final, né? Na forma como ela ia ser reproduzida, e isso forneceu um impacto auditivo muito melhor. A segunda questão é a forma como ela se fusiona com a porra do cenário e do jogo. Tem fase que, por exemplo, a fase você tá lá, tá chovendo e tem um monte de folha balançando no fundo. E o começo da música é o barulho de folha balançando, né? Tipo, isso é na, segue a série inteira. E uma música que eu acho das mais geniais é a Cannon's Claim, que é das fases que você tá na mina. Porque basicamente a música parece são os Kremlins batendo com picareta lá, trabalhando na mina, entendeu? É muito genial. Sim. E cara, uma mina de banana, né, velho? Pois é, né? A gente tinha que importar isso aqui pro Brasil, né, cara? Não, era a mina de cristal, cara. Tinha cristal naquela mina, praticamente. É. Não, você pegou algum cristal? Não, mas você pegou mais. Não, você pegou. Olha aí. Eu concordo, Fernando. Acho que você teve um insight bom. Mas acho que passa por isso também. Acho que a internet baba o ovo da trilha do Donkey Kong pelo que ela representou, pelo avanço que ela representou, pelo cuidado com o qual ela foi feita. Não há como negar que ela foi muito bem feita, muito feita com calma, e ela é diferente. Ela tem um diferencial entre qualquer outra trilha sonora do Super Nintendo. Eu posso não estar falando que eu acho ela mais maneira e a mais foda de ouvir, mas ela tem um diferencial bem foda. As trilhas, todas elas são, ambientam muito bem as fases. Uhum. Pô, é que nem o Lápis falou já. Então, todas se encaixam perfeitamente. Você escuta a música ali e te lembra daquele cenário. Tudo trabalha no conjunto ali pra, em benefício da sua imersão. E ela é uma trilha sonora muito zen, né, cara? Ela é uma... E como as fases são muito variadas, tipo assim, tem fase de todos os tipos, então a trilha também é muito variada. Então, acho que por isso que a internet gosta tanto também dessa trilha. Porque, tipo, tem uma música ali calminha e depois tem outra porradeira. Porradeira? Então, acho que 99% eram calminhas. Ah, não tem tudo... mas as genitárias são do funk lá, pô. Não, olha só, é só o seguinte, aí vai da opinião de cada um. Não é uma trilha sonora que eu vou parar e abrir lá no trabalho o YouTube e botar assim, Donkey Kong Country OST pra ficar ouvindo. Pô, cara, eu faço isso, cara. A galera faz isso. Eu tenho ela no meu iPod e volta e meia eu tô ouvindo. Eu tenho o CD do OC Remix com os remixes que fizeram em cima das músicas. Não, OC Remix, beleza. Mas o original também, eu tenho o original também, cara. Eu curto pra caraca a trilha de Donkey Kong. Enfim, aí essa é a questão de opinião, né, cara? Gosto de não se discute, se lamenta. Aquela coisa. É isso que eu tô querendo entender e eu já tô entendendo, eu já tô mudando um pouco a minha opinião. Porque a gente vai levar muitas pedradas. Não preciso de convencer, cara. Não. Olha só, eu tenho a mente aberta pra esse tipo de coisa. Entendi. Então, ó, eu queria levar em consideração porque eu queria entender por que fazia tanto sucesso a trilha sonora. E vendo por esse aspecto, realmente ela é muito bem trabalhada e ela tem um diferencial muito grande em relação aos outros jogos do Nintendo. Agora, eu acho elas muito zen pra caramba. A maioria das coisas. Sticker Brush Symphony. Não, a Sticker Brush Symphony é outra. É um top. Cara, aquela música é incrível, cara. E eu ainda acho melhor a do Smash Brothers, hein? O remix dela do Smash Brothers. Sim, é mais animadinha, né? Bem legal também, mas o que fizeram pra esse remix também ficou muito bom, cara. Muito bom mesmo. E aquela música, ela cai de uma maneira tão estranha naquela fase, né? Dos espinhos, sabe? Tipo, me dá uma nostalgia absurda quando eu ouço aquela música. Porque eu fiquei tanto tempo naquela fase que ela faz muito difícil, velho. As únicas músicas, assim, além de boss, a única música que eu lembro, além de boss, que não é calma, é a Haunted Chase lá, que é a fase lá do... Não, e é da primeira fase. Assombrado. A primeira fase e mesmo assim, essa música ainda tem uma partezinha calma. É, ela é meio calma, né? Ela não é muito... Aí de repente aí começa a mudar. Aí você, caralho. É porque a fase vai mudando. Tipo assim, você começa no dia e vai anoitecendo. Tô ligado. Isso é genial também. E a música vai mudando. É a próxima fase é chovendo, né? A noite. Uh-huh. E eu não tô dizendo que a música é ruim. Essa música é muito foda. Só que eu tô dizendo que eu acho a trilha muito mais zen, tá ligado? Menos. Eu tava mais acostumado a ouvir tipo. Chefes? Do chefe final do 1. Ah, o chefe final do 1, eu acho aquela luta bem interessante. Ela é meio chatinha, assim, né, se for pra pensar, né? Você tem que só ficar esquivando dele. Acho que no primeiro ele fica só correndo de um lado pro outro. Aí depois tem aquela parada. É mais time, né? Dos canhões. Mas o que eu acho foda dela é que ela é toda programada, aquela música, pro início ser aquela parte mais fácil dele. Aí na segunda parte, quando ele começa a pular, já começa a entrar os tambores, a música começa a mudar totalmente, assim, né? Aí começa a entrar os canhões, que é a segunda fase. Isso dá ambientação foda no chefe final. Mas aquele lance, não tem o negócio dos créditos fake? Não, isso é maneiro também. Porra, isso é muito foda. Você larga o controle, porque revistas ainda falam assim pra você, larga o seu controle e admire esse final maravilhoso. Aí você larga o controle e pegadinha. Sabão, moleque. Largue o controle e curta este final. Aí ele sobe e sai pulando, né, em você. Ai, dá uma raiva aquilo, a primeira vez que aconteceu isso comigo, eu fiquei muito puto, velho. Você tava com zero vida, né? Cara, eu não lembro quantas vidas eu tava, mas pô, eu tava puto, velho. Porque, porra. É muito espera pra aquilo. Esse jogo de plataforma, principalmente naquela época, era você aprender o que ele fazia em cada momento e ir por tentativa e erro até ganhar. Então, normalmente, quando você tava ganhando ele, você tava, tipo, na última vida mesmo. Ali na memória muscular do negócio. Tipo. É, depois de levar muito. Exatamente. Um era bem facinho, né? Tirando ele, eu acho. Essa era meio, tudo meio tranquilo. Mas aí, sabe por quê? Porque a gente era garoto, cara. Se fosse hoje em dia, você ia ver ele assim, ah, Rare, vamos ver os jogos desse cara. Battletoads, e são filhos da puta. Se tu pega um jogo que tá escrito assim, da mesma empresa de Dark Souls, você vai esperar o quê? Leitinho com caramelo? É, mas se fosse a Rare hoje em dia, eu ia falar assim. É, deve ter Kinect, né? Vou ficar balançando a mão aqui que eu passo, né? Mas você faz Avatar agora, mas. Caraca, eu sempre lembro daquele vídeo do maluco que joga o jogo de corrida no Kinect parado. E ele ganha, tipo, a corrida, uma coisa assim. Vamos fazer uma menção honrosa aqui aos jogos seguintes da série Donkey Kong, que não foram dos Donkey Kong Country. Donkey Kong Country houveram apenas 3, e somente 3, para Super Nintendo. A sua sequência espiritual foi no Nintendo 64, com o jogo que ficou mais famoso pela sua música inicial. DK Donkey Kong Country. Cara, eu tenho um irmão 11 anos mais novo que eu. E quando ele tava crescendo e tal, tinha lançado esse jogo, meu pai comprou pra ele. E ele se amarrava nessa música de abertura. Então eu decorei a música inteira pra cantar com ele. Então meu pai ficava olhando, tava eu e meu irmão dançando a música do Donkey Kong na sala e cantando. He's finally here. Dançando a dança do macaco, né? Sabe que o DK64, o Donkey Kong, como uma forma geral, né? Durante uma época lá nos Estados Unidos, ele foi muito criticado. Porque ele bota muito, por exemplo, tem o funk lá, que é o macaco rapper, não sei o quê. A abertura do 64 é essa coisa do rap. E é um dos primeiros jogos a fazer isso, que é uma cultura na América do Norte, né? Nos Estados Unidos, uma cultura negra. E eles fizeram isso justamente com um jogo que tem macacos. Então, assim. Macaco trombadinha com pistolinha, moleque. Então deu uma. Assim, claro, se fosse hoje em dia, ia dar uma merda colossal. Se hoje em dia nenhum jogo jamais tivesse tido rap na trilha. Mas agora é tranquilo, né? Mas na época, você fez finalmente fez um jogo colocando elementos da cultura negra musical. E aí você faz isso com um jogo que tem macacos. E assim, deu uma merda assim meio escrota na época. Mas meio que, sei lá, passou, né? Eu não sei como é que repercutiu tanto, mas foi tranquilo. Também, assim, é o tipo de caso que quando acontece isso e o jogo é japonês, a explicação que o pessoal fala é: ah, no Japão eles vêm de uma forma diferente. É, vem com o olho puxado, né? É, vem com o olho puxado, né? Mas assim, eu não sei qual foi a explicação, já que foi uma empresa europeia, mas passou. Mas foi um aspecto importante exatamente por isso também, né? O lado positivo. Não tinha no videogame, não tinha rap, não tinha nada disso. Você tinha, sei lá, aqueles batidões anos 80, que era o que dava pra fazer até com os videogames, mas rap não tinha. E o DK64 foi o primeiro, um dos primeiros aí a ter uma coisa nesse sentido em jogo de videogame. Rapaz, esse jogo tinha tudo pra ser muito bom, mas infelizmente a melhor coisa desse jogo foi essa música de abertura, cara. Não. A melhor coisa seria se eu tivesse gravado você e seu irmão dançando e cantando essa música. Cara, eu devo ter isso gravado em algum lugar. Eu vou procurar com meu pai, cara. Eu tô uma VHS lá perdida, tipo, papai e Pedrão dançando DK. Exatamente. Seu filho precisa ver isso pro no futuro ele ter vergonha de você. Ah, não, eu vou dançar com ele. Uma galinha pintadinha agora. É barata, tem direito. Acho que é válido dentro do contexto todo mundo ver o comercial dos macacos do Super Nintendo jogando Donkey Kong, que é muito, muito maneiro. Caraca, os comerciais de Donkey Kong eram muito maneiros. Aliás, é uma época em que os comerciais da Nintendo eram maneiros. Sim. Os comerciais de videogame eram maneiros, velho. Hoje é todo mundo merda. Agora, Donkey Kong 64 foi um jogo que veio muito lá pra frente no 64. Já existia, né? Super Mario 64, consagrado jogo do gênero. Já existia o jogo melhor que o Super Mario 64 nesse gênero, que era o Banjo-Kazooie. E se eu não me engano, da própria Rare. Que é da própria Rare. E eu, se não me engano, já existia o Banjo-Tooie. Não tenho certeza, mas ele tinha tanto que aprender e já aprendeu. Inclusive jogos feitos pela própria empresa. E ele teve muitas falhas que esses outros jogos não tiveram. Donkey Kong Encounter 64 é um jogo cansativo. É um jogo que não tem muito apelo nas fases, nas é um jogo de catar as coisas impindável. É mais Banjo-Kazooie é isso, mas ele mascara de um jeito muito divertido de jogar. Os personagens são muito carismáticos, lugares, a música, os cenários, o... tudo. É, não, o Banjo-Kazooie não parece como um Donkey Kong que não foi pra frente? O Banjo-Kazooie... O Donkey Kong 3D que deu certo, né? É o Donkey Kong 64 tinha que ser. Porque não, parece que, ok, vamos fazer um Donkey Kong. Ah, mas de última ideia, não, vamos tirar o Donkey Kong e colocar o Banjo-Kazooie. Vamos fazer um... tira aí o macaco, bota um urso. Um urso e um passarinho, né, tipo de suporte. E eu ainda digo mais, eu acho que o melhor jogo Donkey Kong para Nintendo 64 é o Diddy Kong Racing. Com certeza. Porque esse jogo era foda, era o primeiro jogo de corrida com modo aventura, com story mode foda, e personagens irados e um elefante que voava no tapete mágico. E avião e hovercraft também. Exatamente. O DK64, ele pode, não sei, a gente pode pensar da seguinte forma. O Banjo-Kazooie saiu em 98, ele saiu em 99. O Tui foi em 2000. Eles estavam ainda fazendo um jogo por ano. Não sei se nesse meio do caminho, foi ficando mais difícil fazer, né? Era outro videogame, enfim, outra... O videogame já tava um pouco mais estabelecido, claro, já tinha uns 2, 3 anos, mas não sabe as dificuldades, né? Disse que desenvolver pro 64 era uma merda, né? O que se conta é isso. Por isso que a maioria pulou fora. Vai ver, tava ruim mesmo, e o Donkey Kong foi o que saiu prejudicado, né? Porque, esse aqui é meio... já tá mais conhecido, faz qualquer merda, aí vamos ver se vende. Vamos ver se pode. É, mas eu acho que o que faz o jogo ser ruim não é essa questão. Eu acho que foram algumas decisões. Por exemplo, você vai numa fase, aí você joga com um macaco, com um Didi, aí depois você tem que jogar com outro macaco, com o Donkey. Você tem que jogar com outro macaco, depois com outro macaco, depois com outro macaco no mesmo lugar. Então você aí tem que ficar voltando. Entendeu? Foram algumas decisões assim, tecnicamente o jogo não é ruim, tecnicamente. É, não foi dificuldade de programação nem desenvolvimento, foi falha de level design. Foi problema de pensar. Eles não pensaram direito pra fazer o jogo. Mas é que você ter pouco tempo pra pensar na coisa, incorre, pode incorrer e você não pensa direito. E os macacos são muito chatos também, tirando o Donkey e o Diddy. Os outros dois são. Mas é porque a Rare só fez jogaço pro Nintendo 64, entendeu? Ela fez o GoldenEye, que é o jogo boladoc. Não é o Ocarina of Time, mas é um dos jogos mais fodas do Nintendo 64. Fez a porra do Diddy Kong Racing, fez o Banjo-Kazooie, fez essa porra do Conkers. Conkers Bad Fur Day, fez Perfect Dark. Conkers Fur Day. Tá errado, né, porra? Pelo menos um tinha que dar errado. Algum tinha que dar errado, é verdade. Mas aí a gente pensa, por que foi com o personagem mais emblemático dela, entendeu? Banjo-Kazooie é um derivado do Donkey Kong, porque ele era um boneco do jogo do Diddy Kong Racing. Aí dali que saiu o Banjo. Vocês lembram disso? O Banjo era um personagem jogável no Diddy Kong Racing, o Conkers. E o Conker também, né? E aí tinha aquela tartaruguinha que falaram que iam fazer um jogo também da tartaruguinha, Chipsy, eu acho o nome. Aí... Fizeram aquela linguagem de programação, logo. Aí, se eu não me engano, corrijam-me se eu estiver errado, mas não veio mais jogo do Donkey Kong até lançar o Wii, né? Eles relançaram... Na verdade, teve o de DS. Teve um de DS que era um do... Cara, não era Donkey Kong em sua essência. Teve o de Kong Racing pra DS. Não, teve um de Donkey Kong de DS que você tinha que meio que ficar jogando o Donkey Kong pra baixo e pra cima lá. Não era exatamente Flap um... Donkey. Não era Flap Donkey, não. Mas esse de DS também saiu antes ou depois do de Wii também, né? Não, veio antes, com certeza. Não, mas tem aquele pra GameCube que é do Donkey Kong tamborzão lá. Sim, tem também. Donkey mas Kong. É o Jungle Climber. Jungle Beach, tem Jungle Beach, o King of Swing e o Jungle Climber. E é uma vacilação com o personagem, né? O personagem com potencial fazer vários jogos maneiros, você faz um jogo de tambor. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. É, mas tinha que concorrer também, bater de frente com o samba de amigo na época, né? Ai, fuder, macaco, caralho. Agora, nessa onda da Nintendo, na geração atual, eles estão lançando a série Donkey Kong Return, que é um muito bom jogo, sensacional, muito bem feito, porém, alguém consegue me dar esse porém? Eu não joguei. Não é da Rare, não, o jogo. Eu não joguei esse, não. Ó, mas minha opinião pessoal, o meu porém, perderam o espírito da brodagem. Eu diria... Não, pode falar. Eu diria, sem julgar, né, eu diria o porém é que parece que é muito baseado em nostalgia, não tanto em inovação. Faz tem uma coisa. Tem uma coisa que é muito inovadora dele, que é o co-op. Você joga ao mesmo tempo. Você não tem mais aquele negócio de um morreu, passa o controle pro outro, joga e tal, etc. Agora é, os dois ao mesmo tempo, tem muito mais segredo, muito mais coisas. É um jogo muito divertido. Mas é aquele lance, você vai ter que jogar ele no Wii U. O Diego tem o Wii U. Alguém mais tem o Wii U aqui? Nenhum outro idiota aqui, vai, segue. Não, brincadeira, brincadeira. Algum idiota tem que comprar essa porra pra ajudar a Nintendo. Isso. tô vendo como ajudou, né? Beijo aí, Diego. Beijo, Alex. Fiz a minha parte, ô puto. Beijo aí, galera que comprou o Wii U. Parabéns aos envolvidos. Mas é um bom jogo, cara. É um jogo divertido. Você, pra jogar... Eu joguei com a Ninja Inimiga, joguei com o Mamute, joguei com o Mesh Splinter, só que é aquele negócio. Eu não consigo mais jogar um tipo de jogo que... Desse, assim, tipo Rayman Legends, eu não consigo jogar até o final. É, Donkey Kong Country, não consigo jogar até o final, porque no meio do jogo eu já tô tipo, ok, já joguei o suficiente. Chega! É, e tem o problema de jogabilidade também, que é você ser obrigado a jogar com emote. Que isso realmente enche o saco. Pra correr, pra dar aquele dashzinho, tem que ficar balangando o emote. É um saco. É, no 3DS não tem isso, né? O Rush McSander jogou no 3DS e ele falou que é bem melhor, cara, do que com o emote pelos vídeos que ele viu. Porra, vou tentar, hein? Eu joguei o Returns lá no 3DS, numa GameStop lá em Nova York, que tava lá a mostra, e o jogo, assim, muito fluido, muito bom. Eu não sabia que era o meu de Wii, porque eu não joguei esse de Wii. E, assim, a sensação que tinha quando eu joguei lá, era a sensação de estar jogando o mesmo Donkey Kong de Super Nintendo. E aí que tá, será que é isso que a gente quer? Eu acho razoável. Eu acho que sim, agora, né? Agora que já tem 20 anos, não, peraí, 20 anos, é? Vai fazer 20 anos. 20 anos. Vai fazer 20 anos em novembro. Se nascer uma menina no dia que saiu Donkey Kong Country primeiro, você pode comer já sem ser preso. Pô, é 2 anos, né? Não? Então, assim, eu acho, eu topo um outro agora, 20 anos. Aqui, rapidinho. Com algumas melhorias que decorrem do tempo e do know-how que as pessoas vão tendo de fazer videogame, acho razoável. É claro que, por exemplo, você pode apelar pra coisas do tipo, o que veio logo depois de Donkey Kong, jogo de plataforma, que deu uma recalchutada no gênero, e aí foi pra PlayStation já, o tal do Crash Bandicoot, que tinha aquela coisa de fase, né, na vertical, fase na horizontal. Você pode tentar fazer coisas assim desse tipo. O Castle of Illusion novo agora tentou. Acho que dá pra você tentar inovar em algumas coisas e em outras, né? Olha, eu só queria fazer uma correção pro Pivô, que não interessa a idade, mas você comeu um animal ainda, crime, zoofilia. Eu falei menina. Diz que não é uma menina, é uma macaca. Não, eu falei, se nascer uma menina, um ser humano. Você pensou em macaco, enfim, eu pensei no ser humano. Deixa o cara pensar em macaco. Agora já sei quem é esse macaco aqui. É. Ninja. É zoofilia, Fernando. É história da AIDS aí, vai. Aí, ó. Ô, Ninja. Oi. Você terminou o New Mario? New Super Mario Bros? Também não. Eu acho que um problema é comigo. Não dá pra terminar. Porque eu acho que esse problema é comigo. Eu acho que o jogo é muito divertido. Eles fizeram o que as pessoas queriam jogar, que era o Donkey Kong novo. Donkey Kong novo é desafiador, não é fácil, tem co-op, é divertido. Só que eu encho o saco hoje em dia no meio desse jogo. Eu não sei porquê. Talvez é um problema comigo. Mas eu também não vejo a maioria das pessoas falando, meu Deus, Donkey Kong Country Returns, tenho que comprar um Wii, fodeu. É, realmente não tem nem como ter o mesmo apelo que tinha na época. A indústria muito, hoje em dia não é esse tipo de jogo que faz o maior sucesso. Exatamente. Que é o... Exatamente. Mas, olha só, tipo, mas se você tem um Wii, ou se você tem um Wii U, você vai querer comprar. É. Sim, exatamente. Mas assim, eu não vou comprar o Wii U pra jogar... Não é um console seller. O papel... Mas é um byte, velho. Isso, o papel do Donkey Kong Country, o Returns, enfim, não é vender o Wii U. Esse papel é do Wonderful 101, enfim, de algum outro jogo aí que ainda vai sair. Novidade, né? É o Wonderful 101 que eu jogo e falo, cara, eu quero ter um Wii U, ou pelo menos. Olha, eu quero só, ter um aqui. Só existem dois jogos que vendem console da Nintendo, é Smash Brothers e Zelda. Você jogou o Wonderful 101? Não, é maneiro, é maneiro. Por isso você não mudou de opinião ainda. Essa porra vem de console, eu coço o dedo de vez em quando. Aqui o descontinho que comprou o Sony não virou o Wii U por um detalhe, não tinha na loja. O 101 é nesse nível. Mas, de fato, é isso que o Diego falou. Se você tem o console, você tá com a porra do console da Nintendo. Porra, o Ado, nosso amigo lá, o japonês, que vai ser papai também. Caralho, o cara compra tudo quanto é jogo de Nintendinho que sai. Porque ele tá lá olhando na loja e falou, Mega Man 2, né? Eu tenho 7 versões dele, vou comprar o 8º. Aí compra e joga. R$3 em dinheiro de japonês, que vale muito mais que o nosso. Entendeu? Então o cara compra. Agora, assim, o papel dele não é vender videogame. O papel dele é vender o jogo pra quem já tem videogame. Uhum. Tem que dar expectativa de quantos videogames você vende. Verdade. Agora, a série Country também, ela deu sorte. Não deu sorte. Ela ajudou a construir isso, mas ela tava na era de ouro dos jogos de plataforma. Isso, né? Hoje em dia a indústria é completamente diferente. O jogo de plataforma, é mais ninguém... Não somente tava na era de ouro, ouro, mas ela também revolucionou os jogos de plataforma. É, você... mais ou menos, né, cara? Também não é tão diferente. É, revolucionou. Deu um upgrade. Upgrade, é. E ele deu uma melhorada. É, isso também. É um gênero que existe ainda, sempre vai existir, não morreu. Enfim, o rádio, a televisão não matou o rádio também, e o jogo de plataforma não morreu, nem vai morrer. Mas hoje em dia você, além de ter uma oferta muito maior de videogame, tem uma oferta muito maior de gênero, e dentro dos gêneros tem ofertas muito maiores de... Por que eu vou jogar um Donkey Kong Country e não Mark of the Ninja, por exemplo, que tá R$5? Por que eu vou gastar... E tem hoje em dia jogo de plataforma que mistura um pouco as coisas, né? Tipo Super Meat Boy, que é mais ação, mais rápido, assim. Tem uns que é meio puzzle, plataforma também. Jogo de gêneros que hoje em dia você consegue fazer em casa o seu próprio, provavelmente tem um jogo independente melhor do que o AAA aí, que você não jogou ainda. Eu acho que o grande problema do Donkey Kong nos dias de hoje seria enfrentar os jogos independentes, que eles são muito mais baratos e oferecem quase que os mesmos recursos e apelos que o Donkey Kong vai oferecer numa conversa. Isso. Por que eu vou jogar o Donkey Kong e não o Mark of the Ninja? O problema de videogame hoje em dia é que antes de você fazer o jogo, você tem que pensar como é que eu vou convencer a pessoa a comprar o meu jogo. Exato. No universo que a gente tem hoje de tanto jogo de graça, como é que você convence o cara a comprar o seu jogo e não a continuar jogando LOL e Dota, que é o que ele já faz? E você vê que todos os mascotes de outrora estão sofrendo, os que sobreviveram até hoje estão sofrendo pra caralho pra se manter hoje em dia. Sonic tá se fudendo atrás de se fuder, tá se fuder mesmo fazendo um jogo bom. Mesmo tomando whey protein, o Knuckles. Então, exato, tá se fudendo aí. Donkey Kong não tá na mesma. Mario, todo mundo fala Mario é imbatível, Mario, todo mundo... Cadê? Mario tá sofrendo pra caralho com o tempo. O Mario hoje em dia, pra indústria de videogame, ele é menos relevante do que Call of Duty, infelizmente. Esses mascotes do Trotter estão sofrendo pra caramba, e Donkey Kong tá nessa. Donkey Kong tem que fazer... não sei se de repente Donkey Kong tinha que ser um jogo lançado pra DS, pra comprar online, que você pagasse mais barato. Aí talvez tenha um apelo melhor pra proposta dele, não sei. Mas no final, a única saída pra esses grandes jogos de mascotes é ficar na nostalgia, cara. Porque, igual falou, o que eles poderiam oferecer, o pessoal já oferece com um preço muito mais baixo. Pois é, aí vem o seguinte, tá? 3DS não vende igual o DS, mas vende bem. Tá? Então suponha que tem, sei lá, 10 milhões de DS, não sei quantos tem. Suponha que seja 10 milhões de DS que existe no mundo. Eu acho mais de 2. Mais de 2 milhões? Não, 2 DS. Ele fez uma piada muito ruim com 3DS. Tá. Nossa senhora, parabéns. Mas enfim. Do céu. Foi muito bom. Do Rio de Janeiro, Carlos Alberto. Então, tá, tem 10 milhões de DS, 3DS no mundo. Aí você faz o jogo de o Donkey Kong. Você vai vender no máximo 10 milhões. A menos que você queira fazer um jogo que vai vender console. Hoje em dia, eu acho muito mais difícil você fazer o jogo que vai vender console. Acho mais fácil você ter um conjunto de fatores que vão vender o seu console. Sim. Tá? Killer Application, acho que já morreu. Então, se você tá fazendo um jogo com um esforço para atingir ao máximo de 10 milhões, você faz um esforço, né? E aí você mensura o seu esforço a partir disso. Acho que é isso que tá faltando na indústria também. O Donkey Kong é um cara que vai vender no máximo 10 milhões. Assim como o Super Mario, o New Super Mario de DS, vendeu 30 milhões pra um videogame que vendeu, sei lá, mais de 150 milhões. Vendeu mais que o PlayStation 2 DS. E um quinto dos DS é que tinha um New Super Mario de DS, né? Tem que pensar nessa forma também. Talvez o Donkey Kong não vai vender 10 milhões, vai vender 2 milhões. Vai vender pra um quinto de quem é DS. Eu quero uma fase bônus onde você caga na mão e taca nos outros. Pô, isso é boa, hein, cara? Isso é boldo. Agora, surpreendentemente, Donkey Kong Country Returns pra Wii vendeu no mundo inteiro 6.10 milhões de cópias. A Wii vendeu 90 milhões, né? Então faz aí 6 por 9, 1 sobre 3. A cada 30 DS, a cada 30 Wii, um comprava. Um tinha Donkey Kong, né? Agora, no 3DS já a história foi mais complicada. Ele só vendeu 1.24 milhões. 3DS? 3DS. Mas é requentado, né, cara? Eu não comprei. É requentado o 3DS. Talvez eu não tenha 3DS assim. Mas aí, se a gente botar, então, somar os dois, porque um jogo é trocar 6 por meia dúzia, né? Então, a venda total do Donkey Kong Country Returns foi de 7.3 milhões. Que é mais do que a Square queria vender de Tomb Raider, por exemplo. Exato, exatamente. Então a gente ainda pode ver que vendeu bem pra caralho. 7 milhões é coisa pra caralho, pra ver. É coisa pra caralho. O videogame. Então, acho que... O GTA vendeu 20. Então, bem ou mal, a gente tá falando merda. Donkey Kong Country vendeu bem. Catamos na mão e jogamos pra cima. Mas é o Diego falou, foi o apelo nostálgico. Eu acho que vendeu muito pelo apelo nostálgico. Você acha muito que mesmo. O novo Donkey Kong Country que vai sair não vai vender. Mas não, vai ter um novo agora. Mas aí, qual é a nossa expectativa também? A nossa expectativa não é de achar que Donkey Kong e todo mundo que tem um Wii tem que ter um Donkey Kong também? E quem tiver Wii U vai pegar, com certeza. Com certeza? Eu acho, velho. Com certeza? Com certeza ou eu acho? E aquela massa que comprou pra ficar jogando jogo de casual, né? Mas eu acho que o Hardcore comprou um Wii U vai pegar o Donkey Kong, cara, porque não tem que jogar essa porra, cara. cara. Que agora vai sair o Donkey Kong Country Tropical Freeze pra Wii U. Aí... É, o problema também... Uma mecânica aí com 3DS de alguma forma, né? A questão é a seguinte, tem que pensar na base... Não, rapidinho, é porque eu só ia fazer um comentário. Tem que pensar na base também de console. Com quantos Wii's foram vendidos? 90 milhões. Pois é, e o Wii U bem Wii U menos. Vendeu meio Wii. 13 Wii U. O Tropical Freeze inicialmente vai ser só pro Wii U, né? É, inicialmente só pro 3DS também, né? Agora, é, uma 3DS faria mais sentido, eu acho. O Donkey Kong Country tem um apelo muito grande pra uma coisa que a gente não tá vendo, que é pro público mais infantil. Muita criança gosta de jogar o jogo Donkey Kong Country. Eu jogo com os pais, jogo com um amigo, é um jogo co-op, é um jogo que tem um apelo infantil, porque os personagens são bonitinhos, é a plataforma, e é da Nintendo. Nintendo tem especialidade em público infantil. Eu acho que é muito mais apelo pro público nostálgico do que infantil. Pro infantil é a Sega que faz com o Sony. Acho que somos dois, né? Pode somar os dois também. Eu acho também, porque a gente pensa na dificuldade. É difícil, ele é difícil. É um jogo é difícil pra caramba. Não, mas tu jogava Donkey Kong com 8 anos e não morreu, e aí? Pois é, mas você tava no meio, qual que era o seu meio de jogos ali, quando você tinha 10 anos de idade? A criança com 8 anos é uma criança com 8 anos, assim, se a gente tá criando mal a criança... Pois é, mas a criança de 8 anos hoje em dia é criada ali com não joga nada difícil. É, exatamente, o que o Fred tá falando é que quando a gente tinha 8 anos, a gente tava acostumado com a frustration. Jogar videogame era frustration. Não era todo o jogo que você tinha, que você tinha zerado. Eu eduquei bem o seu filho, porque eu eduquei bem minha irmã. Eu dei um 10 pra minha irmã, com o Mario, com o Donkey Kong que não tinha, mas enfim, com as porra do jogo difícil. Mas ela não é um fora da curva, é um outlier. Vamos criar outliers. Porra, a nossa missão é essa agora. Jogadores de juegos. E façam a próxima geração do ser direita. Eu tenho uma prima lá que eu tento apresentar um joguinho de PSP. Eu acho que o único que ela gostou até agora foi o Mega Man lá, o Power Up. Mas, Kirby, essas coisas. É foda, né? Não, mas eu pego muita coisa de emulador, assim, é Mario, essas coisas, não consegue ir pra frente. É fácil, cara, só uma seta. É, uma seta e morre. Não, mas ela morre direto, né? Outra lógica, né? Ela tá acostumada no celular lá. Entra nos fóruns do Wii U, vai no fórum do Super Mario World e vê os comentários das dificuldades que as pessoas têm. Metroid, velho, nego sofre pra jogar Metroid. A questão é que se a Nintendo quer atingir o público-alvo, o público infantil, o mesmo público que jogou os Donkey Kong Country originais, ela tem que mudar os jogos, tem que tornar eles mais fáceis, porque as crianças de 8 anos lá da época não são as mesmas de hoje em dia, com certeza. Então tem que adaptar os jogos. Cara, tem que fazer easy, normal e hard e acabou. Não deixa, mundo é mundo. É, eu também acho que é assim. Então, assim como funciona desde o mundo que não... É, pula no barril, pula no barril. A gente deve ter esquecido de falar muita coisa aí, Donkey Kong. Faz muito tempo que eu não olho pra pauta aqui. Deixa eu ver aqui, ó. A gente esqueceu de falar pontos fracos da série. A gente esqueceu de falar de easter egg. Esqueceu de falar. Deixou pra vocês falarem, né? É pra um público participar. Exatamente. Então, não vocês... Não dá pra falar tudo. Não dá pra falar tudo. Já tem muito tempo que grava só aqui. Então, nós vamos continuar. Nós estamos agora voltando com essa ideia que nós tínhamos, essa prática odiada por muitos e amada por muitos, que é de dar uma nota à franquia que nós estamos tratando. Então vamos dar uma nota só para a série Donkey Kong Country, os três jogos do Super Nintendo, porque se a gente for dar pra tudo, vai... É... Então, gostaria de começar com você, Fred, que depois a gente vai fazer a média abaixo do Frederico Hadouken, aqui de todas as notas. Então, Frederico Albano, Cavaleiro Kong, Fred Man. Qual é a nota que você dá de 0 a 10, pra não dar quebrado, pra não dar 8,5, 8,7, 8,2, 5,3, 0,8, pra Donkey Kong Country? Pra série como os dois. Três jogos. 10. Mas, classificando o 2 como destaque, não tem como eu dar menos 10, até pelo apelo nostálgico, que é muito forte, que cega meu julgamento. Não, olha, então, cega. É Nintendo, boa, Fernando. É Nintendo, né, cega? E o senhor Diego GC Cebolinha Cabeludo? Ah, velho, ó, não gosto da nota, não. Tá 3 bananas, 2 rinoceronte, 1 papagaio, 2 aranhas, só uma 10 aí no final, aí, foda. Não tem nem porquê, porque é foda pra caralho. Não, porque, cara, nostalgia pra mim, e o jogo fez a minha infância, é um jogo que hoje, se sair, eu vou comprar, E foi foda, cara. Foi um marco pra mim, sabe? Foi um marco pra mim. Por mais que hoje em dia a série não esteja lá e tudo, mas aqueles três jogos ali, aquele pacotinho ali da Rare ali do Super Nintendo, fez meu videogame ser muito feliz. Tem jogo de Donkey Kong aí nos vídeos Phoenix Down? Tem, a gente tá fazendo a série Donkey Kong nesse momento. Então faz já, aproveita, porra. Assiste aí, porra. Assiste aí, eu ajudo aí. Chinês Flamejante. Oi. 69. Ah, bancar um chato aí. Eu dou 9 por causa do 1. Se não tivesse 1, era o 10. Caraca. Pensaram, muito bem. Max Sunday Guy, o senhor está podendo falar com a gente ou a gente vai fingir que você não estava aqui o tempo todo? Ah, ele pode mandar no... Vamos ver, tá escrevendo. Vem lá, Max Sunday. Well, Max Sunday Fantasma, estou sentindo que a voz dele vindo do além. Sua nota aí, diz a tua nota aí. Dá uma nota pra série. E vai dar uma nota aqui que eu estou ouvindo. 0 a 10. 9. O Solid 9. 9 sem motivo. Max Sunday pediu que ele participasse. E você, Fernando Cheas? Eu não gosto. Até tentando aquela coisa de dar nota, não dar nota, enfim. Mas eu não gosto de dar nota 10 pra coisa que eu gosto muito. Porque sempre vem aquela. Ah, mas foi que 10. Então vou dar no 9 também. Vou ficar no 9. Você e lapso? Grau máximo. Eu sou o professor maneiro. Sabe aquele professor maneiro? Que dá trabalho no final do período. É verdade. Sou eu, esse cara sou eu. Rapaz, se eu for voltar pra época do Super Nintendo, não dá pra eu dar uma nota mais baixa pro Donkey Kong 1, porque você ir. O Donkey Kong 2 foi uma clara evolução da série Donkey Kong. E eu não posso dar uma nota baixa pro Donkey Kong 1, porque ele, quando foi lançado, acho que era o supremo do jogo de plataforma. Ele era o topo do jogo de plataforma. Grau máximo. Você via de cima. O 2 que apontou os problemas do 1, né, cara? Porque eles viram ali que eles não gostaram e melhoraram. Fred, você joga o 1 de novo e vê os problemas. Quando você jogou o 1, ele não tinha problemas, ele só foi ter problemas. Exatamente. Com o 2. Cara, eu joguei o 1 depois do 2, então não tem como eu ter essa visão, cara. Então a minha nota é 10 também. Então a nossa meta é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas de... Opa, fiz alguma coisa. Caralho, velho. Só tem 9 e 10, ele errou a conta. Foram 5, 10 e 2, 9. Então dá 68 por 7. Não, 3, 9. Bom, você foi contar o Max Sunday, né? Foram 3, 9. Então foi 77 por 7. Faça a conta aí vocês e coloca nos comentários. 11. Ah, deu uma nota boa pra caralho. Média 10. Donkey Kong, bom pra caralho, entendeu? É engraçado isso. Dá 11, né? Dá 11. 77 por 7, nota 11, jogo excelente. É, também não foi 7 mesmo, média 11. É, e tem seus e-mails pra eu gosto de jogos, freitosoco.com. Lá você mande suas notas também, né? O Ninja Inimigo vai fazer a média das notas dos ouvintes. Condenada. Acessa aí o BF. Consegui! A nota é 9,7. Cara, é a média da turma de projeto de software do período passado que eu dei aula. Donkey Kong Country, nota 9,7. Se você tá dando mole e nunca jogou a série original no Super Nintendo, não vai ser a mesma coisa pra você, mas você precisa voltar no tempo e jogar, ver como foi e como marcou a época. Donkey Kong Country aprovado com notaço. Então, se você jogou ou não jogou, se você tem alguma opinião, se você falou alguma coisa enquanto tava ouvindo a gente e a gente não pode te escutar, você quer se expressar pra nós com as suas críticas, elogios, sugestões e porradarias, comenta aí no baixofrentesoco.com, manda um e-mail pra eugostdejogos@baixofrentesoco.com. Entra no facebook.com/baixofrentesoco e no nosso grupo aberto do Facebook, que é facebook.com/groups/baixofrentesoco. O grupo aberto que é fechado. O grupo aberto é fechado porque tem nego que tem medo da namorada lá dentro. Exatamente. É isso. É, mas o Killer Jabuti anda postando lá também, né? Porra. A tartaruga ninja foi meio foda, hein? Eu não vi aquele inteiro, cara, aquilo lá. Eu também não consegui ver aquele inteiro, não, velho. Eu nem sei o que vocês estão falando, eu acho melhor nem que eu nem vou abrir o link. Não veja, cara. Não abra. Cuidado, muito cuidado. Pois é. Diego e Fernando, gostaria que vocês contassem para os nossos ouvintes que não conhecem vocês e querem saber mais do que vocês fazem, ouvir suas vozes lindas e maravilhosas com seus programas e os seus vídeos maravilhosos. O que eles fazem? Fala aí, Fernando! Os ouvintes aqui que não me conhecem é porque esses putos nunca me chamaram, tá? Só me chamaram em cima da hora, igual chamaram aqui em cima da hora de novo. É que pariu, cara, eu nunca vi uma pessoa tão fresca nesse mundo. Olha só, sério, como diria a Valesca Popossuda, beijinho no ombro. Beijo pro seu recalque no ombro aqui, ó. Eu só mostrando a minha revolta e minha felicidade, finalmente, só pra responder aqui do Melo X, né? Que retorno triunfal. Meia lua X, eba! Estamos aqui, né? Mas então, se você gosta de ouvir nossas opiniões de merda, ou então gosta de ver jogatinas e a gente se fudendo, porque a gente não consegue. A gente finge que sabe jogar, né? Que a gente não joga porra nenhuma, né? Se você quer ver a gente jogando porra nenhuma, pode conferir nossos vídeos no nosso site phoenixdown.com.br ou no nosso canal do YouTube, né? Blog Phoenix Down e também Phoenix Down TV para nossa. Nossa, agora você confundiu a galera toda. Félix Nextel.com.br, tem tudo lá, vai lá, assiste, divirta-se. A gente não joga direito, mas a gente vê. Tá falando que os meus ouvintes são idiotas, que não conseguem... Não, porra, que... diferente? Ah, sabe qual é? Então, olha só. O que eu tô acostumado é ouvir o Diego falando. Supremo! Eu tô acostumado com o Diego falando assim, esse vídeo acabou, mas a diversão não para por aqui. Clique no gostei aqui embaixo e compartilha. Semana que vem, você faz assim, ó. Olá, internet! Não se esqueça de clicar em gostei, compartilhar e assinar o nosso canal para receber os nossos vídeos semanalmente. Semanalmente? Diego é diariamente, quase. Diariamente tá lá. Diego é, daqui a 2 horas vai ter outro vídeo. É, porra, é igual o intestino regulado. Fred Chinês, como é que vocês querem fazer algum super jabá bolado do amor aí? Quero, baixofrentesou.com. Porra. É site. É site. É isso aí, então, galera. Muito obrigado por tudo. Cama, macacos, bananas e abraço. E até semana que vem. E por fim, né? Já que esse é o primeiro programa do ano, já falamos aí na leitura de e-mails, mas já está à venda O Jogador de Mil Fases, o livro da galera. Enfim, falamos mais sobre isso nos e-mails. Se você quer ouvir mais sobre isso, volte e escute os e-mails que você provavelmente pulou. Deu mole. Não tá concorrendo. Parabéns. Na verdade, é isso que me incomoda mais. Eu gosto do 3 porque o Matilha é muito... Epa! Os crocodilos estão invadindo, os crocodilos! Merda! Esconde os bananas aí, esconde tudo! Vou parar a banana do Ilaps, véi! Pegaram tua banana aí, Ilaps! Tá pegando a minha banana! Essa hora que a gente começa a gritar, né? É. Porra, agora que tu demorou, imita um macaco. Imita um macaco pra mim, Fernando, vai, macaco. Imitar um macaco? Porra. Eu te ensino, é assim, ó. Fernando, pra imitar um macaco. Não, eu pensei numa piada racista, mas eu... Não, é só fazer assim, ó. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana até aqui... Tudo bem? Olha aí o macaco. Fala, galera do Baixo Frente e Soco. Aqui é o Checker Checker. Eu fiz esse arranjo do Bramble Blast e eu espero que vocês curtam. Se quiserem conferir mais o meu trabalho, por favor, acesse a minha página no YouTube. www.youtube.com/checkerchecker. Fui!